Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, queremos levar até você os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres, a vida futura e a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos Espíritos Superiores através de vários médiuns e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão que se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio de WS, Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica, manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado e Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Sem esquecer de agradecer também as Casas Espírita Anjos Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. E também o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Pedro Melo, que é bastante conhecido, né? Você já deve estar vendo aí, quem está no Facebook ou no YouTube. É só YouTube hoje ou Facebook também, Rodrigo? As duas, só uma, só YouTube? Tá passando? Facebook não? Não, só no YouTube. Facebook não, só YouTube. É. Não, só pra mostrar aqui a feição do Pedro, pra todo mundo lembrar quem que é ele. Todo dia ele tá na casa da gente, né? Então, ele invade a nossa casa, né? Então é ele que tá aqui conosco hoje. Vamos conversar sobre juventude, mocidade, espírito e juventude, ou como queiram, né? Então, porque o Pedro foi líder de mocidade há muito tempo aí, continua atuando dentro das casas espíritas e tem muita experiência para falar sobre jovem. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, nosso DDD é 12. Você, se você preferir também, pode participar das nossas redes sociais, o WhatsApp aí e também o YouTube, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, Pedro, e bom dia para você, nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M, e para você que está escutando a gente através do Pool Brasil, que aí são várias web rádios que estão transmitindo a gente pelo Brasil, principalmente a Rádio Espaço Espírita, que também retransmite ao vivo, né? E as demais rádios que participam do poolbrasil.com, entra lá para ouvir as reprises, estão reprisando os programas do Vivência Espírita. E lembrando que a gente está com a novidade também, que é o Vivência Espírita no Spotify. Então o podcast tá lá disponível para vocês, só pesquisar lá Vivência Espírita e escutar a reprise dos programas. Lá também tem um apanhado dos melhores programas anteriores também que a gente colocou. Então está disponível aí para vocês. Então, a gente está ao vivo aqui no YouTube Live, então deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu, a sua pergunta aqui que a gente passa para o Pedro, e também no WhatsApp, ou ligar aqui para a gente no telefone que o Jorge comentou, que é 12-3941-9750. Então a gente só está com esse número agora, não está com 3942, né? Então é só ligar para a gente aqui, a gente transmite aí a pergunta e no final a gente vai sortear um CD do Momento Espírita e um livro espírita também para quem participar. Vamos iniciar então com a prece de abertura com o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, gostaria que a gente pudesse, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Né, encontrar aí, vocês que estão em casa, nós aqui, melhor conforto, né? Que a gente possa manter aquela quietude, nossa mansidão, né? E com os nossos pensamentos, imaginar, manter, né, do nosso lado aqui os nossos mentores individuais, anjos de guarda, pensar nas equipes de limpeza e proteção das nossas casas, dos nossos lares, e porque a gente possa elevar os pensamentos a todos aqueles espíritos, né, que estão nos rodando, nos cercando em casa, os nossos entes queridos, muitas das vezes, né, se fazem presente nesse momento, os nossos lados, com aquela melhor vibração, e juntos que nós possamos lembrar, né, dos bons sentimentos, daqueles sentimentos que fazem com que a gente, né, inicie mais uma manhã e que isso possa ser reproduzido ao longo de nossa semana. E com a oração, né, que Jesus ensinou a todos nós, que nós possamos começar então, né, não só esse programa, mas a nossa semana, como o Rui falou ainda há pouco. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas à medida em que nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o jovem e o movimento espírita. E nós estamos aqui com o Pedro Melo, que é repórter da TV Vanguarda aqui do Vale do Paraíba. Eu sempre brinco com ele que ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele trabalha na parte da manhã, tem hora que ele está em Caraguá, daqui a pouco ele está em Pinda, daqui a pouco ele está em São José. Fala, poxa vida, rapaz, você está em todos os lugares. E invade a nossa casa todo dia de manhã e na hora do almoço, né, Jorge? Tá com muita, invade a nossa casa, mas com muita simpatia, com muito carisma. O Pedro é muito querido, acho que é uma unanimidade, eu acho, Pedro, para todo mundo, né? Tanto os mais jovens, quando os mais idosos, gostam muito dele, né? Todas as pessoas gostam muito do Pedro. Ele é muito... A imagem dele consegue ser muito... Ela consegue ser muito boa para as pessoas. Ela traz sempre alguma coisa sem ele falar nada, mas é bem... Porque às vezes o jovem, ele é meio antipático, às vezes, né? É. Principalmente para os velhos, né? Porque velho não gosta de nada, né? Mas o Pedro é um pouco diferente. Não, e tem uma coisa também, né? Uhum. Ele transmite... É segurança. É, não, profissionalismo, faz, profissionalismo, né? Bastante. Eu tô tirando fora do profissionalismo. Profissionalismo, é. Só por estar onde ele está, exige que seja, né? Mas o carisma mesmo, que ele traz na imagem dele para as pessoas, né? Muito, tanto criança como adulto, como idoso, gosta muito do Pedro. Então, Pedro, um bom dia para você e vamos agora entrevistá-lo, né? Hoje é você que vai ser entrevistado aqui no nosso programa. Hoje a missão é difícil, né? A gente não gosta muito, né, de ficar na posição de entrevistado. Mas porque uma vez nós trouxemos aqui o Roberto Wagner, né? Há duas vezes nós trouxemos o Roberto Wagner, muito querido, que deve estar nos ouvindo. E ele falou, mas eu sei entrevistar. Pô, você entrevista meio mundo, há mais de quase 30 anos entrevista as pessoas, você vai ser entrevistado. E eu convidei ele para voltar novamente no programa. Falei, não vou, porque eu não tenho segurança ainda da doutrina, porque não é fácil, não. Né? A doutrina espírita parece que é simples, parece que é fácil, mas não é tão não é tão fácil assim você explicar coisas que a doutrina espírita nos traz. Muitas vezes temos que contradizer aquilo que as pessoas pensam, né, Pedro? Exatamente. Mas e como é que você entrou na doutrina espírita? Porque você falou que sua mãe... não é espírita, é católica. E seu pai? Mas ela está caminhando agora, viu? É, a gente está ali junto. Ela tem ido ao Colmeia, vai na casa de Marcela. Meus pais são católicos, a minha avó também. Fui aquela criança que foi, teoricamente, doutrinada dentro da Igreja Católica, fazendo primeiro Eucaristia, fiz crisma, né? Mas eu sempre soube que não é que não me bastava, fica até estranho dizer isso, mas nem vou dizer que não era católico praticante, porque eu ia aos domingos com os meus avós à missa. Mas eu sentia que faltava mais, porque eu era muito questionador. Eu acho que um pouquinho também a ver com a minha profissão, né? Com a minha ambição pessoal também de questionar as coisas, né? De não aceitar aquilo simplesmente, pura e simplesmente, porque é dito de tal forma. Então, eu acredito que num dado momento, né, de adolescência, eu fui convidado. É muito, muito engraçado, porque eu fui convidado para uma festa junina na Fraternidade Paulo de Tarso. Que é muito boa, né? Muito boa. Inclusive, esse ano tem dia 8 de junho. Ah, dia 8 de junho? Opa, então 8 de junho, já fica o convite aí para as pessoas. É, mas só que a gente não pode convidar muito, porque daqui a pouco enche lá, não cabe pessoa lá, né, Jorge? Isso, mas se também falar que não pode convidar muito, daqui a pouco o pessoal não vai, porque está cheio e não aparece ninguém. Então, pode ir à vontade. Pode, então, inclusive, pode ir à vontade. Inclusive, é legal já até aproveitar o gancho do tema de hoje, porque a Festa Junina do Paulo de Tarso é um evento único e exclusivamente produzido pelos alunos da Mocidade. Pela Mocidade, né? Então é um evento total produzido pelos jovens, e que tem ali a ambição de manter o nosso caixa ali, não só da casa, mas para que os projetos possam ser desenvolvidos ali, né? Para que vocês possam também viajar, possam participar dos encontros. Né? E sem pedir para o jovem dinheiro, né? Sem Ele vai pedir. Lá contribuir na festa junina. Exatamente. E eu fui participar da festa junina do Paulo de Tarso, convidado. E quando eu vi, no meio da festa, eu já estava servindo bebida. Então, assim, bebida? Eu acabei... Não, bebida não. Bebida refrigerante. É, claro, refrigerante. Não tem bebida alcoólica, não. Porque o pessoal faz um espiritão, né? O espiritão é gengibre com açúcar queimado. Eita. E tem gente que sai bêbado da festa. Que acredita, né? Mas olha, e aí, quando terminou a festa, eles falaram: poxa, vem aí no domingo, que amanhã vai ter a arrumação da casa e depois já tem a Mocidade. Se você... E isso que eu também acho incrível, né? É só a energia do jovem mesmo para que faça uma festa no dia seguinte, desmonta toda aquela estrutura e em seguida ainda tem aula para a gente falar da Escola do Coração. Então, eu fui e fui ficando, entrei para uma turma muito rapidamente, até por conta, acho que, da idade. Eu já entrei num curso de formação para dirigente de Mocidade, porque a casa, inclusive, já tinha encontrado essa possibilidade. E em muito pouco tempo eu me lembro de estar ali concluindo uma turma, né? Eu fiz a turma número 6 da casa e fui dirigente da turma de número 8. Então, assim, teve um intervalo entre uma turma e a outra que abriu, assim, que para quem está em casa entender, a gente tem a pré-mocidade também, ela acontece ao sábado junto com a escola de paz, né? O Milton Baruel, que dirige lá de manhã, junto com uma turma incrível, e tem o Felipe Halley, né? Tem a Julie, e aí os alunos, eles terminando o período de pré-mocidade, entram na mocidade, e eu comecei a turma 8. E aí, quando eu cheguei na casa também, acho que com essa minha coisa de questionador também e de querer ver mudanças, eu me lembro que a gente logo de cara criou isso aqui que está acontecendo, que é a questão de entrevista. Porque eu achava que os alunos da mocidade precisavam se conhecer, porque tinha a turma 7, tinha a turma 6, tinha a turma 8. Então eu fazia uma entrevista todo domingo, aleatória, sem que ninguém soubesse quem seria o convidado, e eu chamava ali na hora. E aí a gente perguntava o que a pessoa mais gostava de fazer, o que que o aluno... E eu fazia umas questões assim, mais espírita ou mais cristão? E deixava o jovem responder, né? Tinha uma pergunta que o pessoal adorava responder e que eu nunca, ao longo desses 4 anos e meio à frente da mocidade, eu sempre perguntava: se você se encontrasse com Jesus, o que você diria para ele? E eu ouvi inúmeras respostas, porque o jovem é incrível nesse sentido. E qual que é o mais interessante? tinha pessoas que não falavam o que iriam dizer, só diziam assim, eu iria dar um abraço nele. Uhum. Né? Ou então eu iria ficar observando, talvez eu ficasse extasiado. Ou então, eu teve um aluno que respondeu assim, eu diria, obrigado. Já agradeceria com tanta coisa. E eu falei, mas você ia agradecer, mas com tantas coisas para você fazer e se reformar ainda? E ele dizia, mas antes de tudo, agradecer. Né? Então, assim, isso aí são coisas que marcam muito a gente. Né? E essas coisas, Pedro, você nunca teve vontade de escrever assim? Escrever um livro, essas coisas assim, falar desses anseios do jovem? Tipo assim, como você tem essa facilidade para entrevistar e criou isso, de você falar, de expor essas coisas, né? Expor, que eu digo, sem expor as pessoas, mas expor as próprias entrevistas, assim, porque, é claro, você tá tocando num assunto, você está falando se você encontrasse com Jesus, mas provavelmente você fazia perguntas assim, chaves para outras perguntas, muitas outras perguntas, né? Eu confesso, outras perguntas que você fazia, tem outras perguntas. Essa mesmo do mais espírita, mais cristã, sempre deixava a pessoa meio na dúvida. O que eu vou responder, né? Se eu falo que eu sou mais espírita, será que eu estou deixando o meu lado cristão? Uhum. Se eu digo que eu sou mais cristão, será que eu estou mais próximo do comportamento de Jesus? Né? Então o jovem ficava ali. O jovem, aliás, ele gosta de ser questionado, né? Sim. E é muito interessante. Também gosta de questionar, né? E também gosta de questionar. Mas é normal. Se o jovem parar de deixar de questionar, isso acaba com o mundo, né? Mas olha, você está me dando essa ideia agora. A gente tinha, sim, projetos de levar um pouco da questão do Mocidade Entrevista para uma versão para a internet. Já conversei isso com alguns colegas dirigentes. A gente sabe que tem uma ambição grande. Nós temos uma rádio 24 horas. No ar que você pode utilizar. Podemos criar um dropzinho dentro do Vivência, quem sabe? Para que a gente traga uma entrevista com alguém de Mocidade ou fale de alguma coisa que a Mocidade está desenvolvendo. Pode ser um. Todas um as vezes que vem alguém de Mocidade aqui, a gente se coloca à disposição, Pedro. Para isso, você já conversamos sobre isso também. Claro. Sobre o jovem criar algum espaço dentro. E a rádio tem 24 horas. É a hora que quiser, o dia que quiser. Inclusive, a gente até tem falado com o Gimenez, né? A gente estava comentando também. Gimenez é muito querido. O Gimenez tem feito um trabalho muito bonito aqui. A gente estava comentando, né, Pedro? Antes de começar. Que ele trouxe, né, os Amigos da Luz, trouxe os youtubers, trouxe até aqui a menina, Meninas Espíritas. Uhum. Ela veio aqui, a gente entrevistou ela também, então foi bem legal. E isso tudo é um resultado do trabalho que o Gimenez tem feito, né? Trazendo o pessoal de fora, criando os eventos, né? E ele está com essa iniciativa também, reunindo os jovens para criar um programa. Eu acho que quanto mais gente, quanto mais esforço a gente poder reunir para poder fazer isso, eu acho que é interessante, né? Não, e assim, a gente sente uma saudade muito grande, né? Porque a vontade é de não terminar. Mas assim, a turma uma hora acaba. Uhum. É óbvio que o grupo no WhatsApp continua, eu continuo falando com os meus alunos, né? E com muito orgulho, inclusive, de ver alunos que, ainda que tenham terminado a mocidade e estão na faculdade agora. Você vê aí, eu comentei com você, né? Ele não pôde vir. Mas o Gabriel Laranjeira, né? Que inclusive formou comigo, ele... Agora tem participado ativamente das ações da Mocidade lá no Paulo de Tarso, o Valério, ele não está mais lá com vocês. Ele vem para dar aulas, assim, mas eu vou dizer para você que a agenda dele é um pouco difícil. Não por nada, mas é porque ele também tem muitos eventos, leciona. Ele também vem de São Paulo, também leciona, exatamente. Mas é muito querido. E com certeza, assim, eu acho que eu vou ser unânime se eu disser isso, mas as aulas dele... Sempre quando termina, um jovem vem falar, poxa, eu gostei muito da aula dele, queria fazer alguma coisa nessa área. Ele vai muito para o social, né? Ele fala muito dessa questão. E sabe muito também envolver a questão política. Porque o pai dele é promotor. Sim. E é justamente dos direitos humanos, né? Sim. Nosso grande companheiro Eduardo Valério, né? Faz tempo que não aparece, né? Que nós precisamos convidá-lo, né? Exatamente. Você sabe que a gente, do lado de cá, a gente não pode falar muito essas coisas. Faz tempo que ele não aparece, né? Que a pessoa está de lá e fala, mas também não convida? Como é que a gente vai? Né? Estou desencarnado. Exatamente. O rapaz fala que eu não vou. Dá a impressão que a gente está convidando ele todo dia, né? E aí a pessoa está lá e fala, pô, o pessoal não chama a gente, me chama, como é que a gente vai? Como é que eu vou, né? Pedro, mas aí eu acho interessante essa experiência sua, você colocar essa experiência sua também no papel. Legal. Né? Colocar no papel também porque são nós estamos muito preocupados com o jovem nesse sentido. Sim. Porque nós temos os recados dentro da própria doutrina, né, que é a nova geração, que está aí, que a gente sabe que na época de transição essa nova geração estaria chegando com tudo, e a gente sabe que a nova geração está aí. Só que o pessoal mais velho às vezes não acorda para isso, porque quem acorda sempre é jovem, não é idoso, né? Fica uma lacuna, não? É. E aí o que acontece? Tem que, de alguma maneira, ter o que acontece muito é assim, o que eu vejo muito é assim. Não existe uma transição do idoso do jovem para o idoso dentro do movimento espírita. Não existe uma transição. Não tem. Né? Hoje ainda não há. E assim, quando eles terminam com a idade próxima entre 19, 20, 21 anos, né, e que aí estão com aquela focados na universidade, mas ainda assim é possível você continuar participando ativamente da casa. Né? É, você pode fazer faculdade, pode até estudar fora, mas pode participar da casa, né? Inclusive, às vezes é aquela coisa que a gente sempre fala para o jovem, né? Não necessariamente você precisa, inclusive, ir até o centro, né? A gente sabe que a Mocidade Espírita, a Aliança tem um trabalho muito legal, inclusive, né, com o pessoal de fora, no exterior. E assim, sim, como é que você ajuda? Não precisa pegar um avião e ir até lá. Você pode ajudar ativamente em participações que eles fazem, né? Com envios de textos, preparações de aulas, né? São conversas que eles fazem, às vezes, para o streaming, né? Pela internet, que é uma maneira de nos unir. Assim como eles já tiveram também visitas aqui no Brasil. Então, assim, maneiras existem. Inclusive, eu gostei da ideia aí, pensar de colocar isso no papel e colocar isso automaticamente nos meios digitais. É uma maneira da gente colocar o jovem para que se envolva ainda mais nesse sentido. Eu recebi o trevo desse mês da Aliança. Eu fiquei surpreso de ver, tem 8 escolas de aprendiz, tem 8 escolas em Cuba. Sim. Que estão se formando, né? O pessoal vão passar para a FDJ, né? Em Cuba. Então, só que o pessoal está contando para a gente as experiências lá de Cuba. Agora está pegando jeito, viu, Jorge? Porque eles podiam fazer as pregações, mas tinha uma pessoa do governo do lado deles para ver o que eles estavam falando, né? Mas é bacana, né? Que em Cuba já tem uma série de centros espíritas que foram criados pela Aliança lá em Cuba. Em outros lugares também, né? Nessas regiões. Cuba que é mais... Estou falando, lugares como na África também tem, né? Sim, sim. Austrália pessoal, também, né? Na Austrália, mas aí já é aberto, né? Já é centro espírita mesmo, aberto mesmo. Esses lugares mais fechados que a gente está falando, né? E nos lugares mais difíceis, como no caso da África, né? Entendi. Mais difíceis, onde tem muita pobreza, muita coisa assim. O pessoal da Bahia mesmo, lá de Petrolina, né? O doutor Pedro, eles fundaram dois grupos fora do Brasil, né? Então, não sei se é Moçambique, acho, né? E é muito interessante essa vanguarda das pessoas, de ir lá e tentar fazer alguma coisa onde não tem mesmo realmente, que isso que é interessante. Mas aí vamos tirar o foco disso, mas ficar no jovem mesmo, porque o que eu vejo, Pedro, aí o que acontece? A sua visão é mais macro do que os outros, porque você tem uma visão profissional sobre a comunicação. Claro. Né? E o que eu vejo é assim, o jovem, ele tem eu acho que o centro espírita, o espírita, tem dificuldade para trazer o jovem para a doutrina espírita. Sim. Tem essa dificuldade. Porque o que nós vemos, por exemplo, em outras religiões, por exemplo, na Igreja Católica e nos evangélicos, é que os jovens são muito, muito, muito mais. Assim, bem mais... E o acolhimento acaba sendo mais efetivo ainda, né? Uhum. Que é aquela preocupação que a gente tem de dizer que, mas nós queremos a qualidade. Nós não podemos almejar apenas um quesito. Uhum. Mas para você ter qualidade, você tem que ter quantidade. Exatamente. Como é que vai escolher? Se tiver 3, vai escolher em 3. Agora, se tiver 10, você vai ter condições de escolher melhor. Uma coisa é assim, uma coisa é você chegar para um jovem e ele falar, eu fui lá ver a Mocidade Espírita e tal, não gostei, por isso que eu não fiquei. Isso é legal pra caramba, né? Você não tem problema nenhum. Outra coisa, eu falo, mas eu não sabia nem que tinha. Que né? É o mais perigoso, inclusive. Isso que é ruim. Então, isso que eu falo. Qual a dificuldade que você que sempre está dentro da Mocidade, sempre esteve dentro da Mocidade, liderou a Mocidade, qual a dificuldade de trazer o jovem para o movimento espírita, né? Mesmo que ele não vá se tornar um espírita, né? Eu vou dizer uma experiência própria. Quando a gente foi abrir a turma 8 com Paulo de Tarso, a gente sempre vai se basear nas formações de turmas anteriores para criar a nossa divulgação. Ainda que eu seja profissional da área, inclusive, né? Não de marketing, mas do jornalismo, uhum. E tem a questão da comunicação, a gente foi se basear nas anteriores, e eu me lembro assim, que os tempos foram mudando, e eles diziam assim pra gente, na outra vez a gente fez uma distribuição no Parque Santos Dumont, a gente foi no Centro da Juventude, entregou papel para as pessoas, e os alunos vieram. Chegou uma época que isso já não era mais efetivo, que só uma abordagem com papel, imagina um papel na mão de um jovem. Passou 2 minutos da caminhada dele, do caminho que ele estava precisando fazer, ou esse papel vai para a lixeira, ou ele pôs dentro da mochila, e provavelmente ele não vai abrir a mochila e pegar esse papel especificamente porque ele quer participar. Então a gente pensou numa abordagem mais direta, que era de chegar mesmo no jovem e falar, olha, você conhece a Mocidade Espírita? Posso explicar o que é e tal? Isso funcionou bastante para a gente. É óbvio que dos alunos que vieram, muitos foram da pré-mocidade, ou seja, a Casa Espírita trazendo o jovem sim para a gente. Mas a gente fez um folhetim, e a minha turma é 8, o 8 deitado daquele símbolo da infinitude. E aí, acho que por eu estar junto com a turma, era eu, Amanda Baruel e o Pedro Campos, nós nos reunimos e a gente pegou o símbolo do infinito. E ao mesmo tempo, naquela época, tinha um filme jovem que estava fazendo muito sucesso, chamado A Culpa das Estrelas. Não sei se vocês já viram, é um filme emocionante. E aí aquela coisa... A culpa é de quem? A culpa das estrelas. E a gente foi buscar as nossas estrelas, né, para a mocidade. E a gente fez um folhetim com vários questionamentos. Existe vida após a morte? Né? Sexualidade? Tatuagem? Piercing? O que a doutrina espírita pensa disso? E aí a gente colocou tudo isso sem falar nada. Então, assim, provavelmente aquele jovem que recebia aquilo falava, se esses caras têm as respostas, eu vou atrás deles. Eu acho que o jovem, ele precisa ser desafiado nesse sentido. Sim. Você precisa levantar a lebre ali e buscar. E foi o que a gente vivenciou, porque deu muito certo. Todas as nossas aulas livres, dentro do programa de mocidade, quando a gente falava, que tema vocês querem? Aí vinham os temas que tinham aparecido naquele folhetim. Eu falei, tá vendo? Você quer provocar, depois tem que saber lidar com essa questão. Eu estou escrevendo um novo livro, Pedro, agora da Marcela também, do Aurélio, que são dois, uma Marcela mesmo, todo mundo já conhece, e o Aurélio, que é jovem também. Sim. E tem uma conversa com o pai Joaquim, que eles estão falando das dificuldades dentro do centro espírita. E aí a dificuldade que olha só a dificuldade. O ponto-chave do livro é a transição mesmo, e você fazer com que as pessoas saibam que existe um mundo espiritual, que isso é importante, porque tem gente que não sabe. E a gente pensa que só porque a gente sabe, quase a maioria sabe, a maioria não sabe. Né? A maioria não sabe que tem um mundo espiritual, a maioria não sabe que a gente tem um espírito que anda para cima e para baixo por aí, que tem várias moradas na casa do pai, a maioria não sabe disso. Né? E não sabe também que o espírito vem, a gente não sabe de onde, né? Mas então a maioria não sabe. E por não saber, a grande preocupação deles é que as pessoas sejam informadas disso, um despertar espiritual. Despertar espiritual não só para quem já está fora, quem já está vagando aí na crosta, mas principalmente para nós encarnados. Claro. Porque se você consegue despertar nas pessoas, independente delas serem espírita e delas serem... religiosas ou não, espíritas ou não, mas despertar isso faz com que quando a pessoa desencarnar, ela já não fique mais perdida, ela já tenha uma noção das coisas. E tem muito o inverso também, viu, Jorge? Que é aquele jovem que às vezes está vivenciando alguns sentimentos ou até mesmo fenômenos espirituais e que ele não tem explicação e que às vezes ele vai buscar e ele vai para assistência e a assistência indica, você tem que ir na mansidade para você fazer a escola do coração e buscar aquela mansidão, aquela quietude. E aí a pessoa vai para a mocidade e na mocidade a gente tem lá o trabalho de passe, né, logo na entrada, e depois as aulas, mas não tem um aprofundamento daquilo. Também é uma falha, né? Eu considero, mas assim, longe de fazer críticas aqui, eu acho que a gente precisa mesmo o programa precisa ser atualizado de modo a fazer com que não só quem vem em busca de explicação para aquilo que está vivenciando, de sentimento mesmo, mas também para aquele que está chegando do zero e que vai conhecer. Sim. chegar mais próximo da doutrina logo de cara. Lidar com gente educada é legal pra caramba, porque a educação do Pedro é fora de série, né? Ele fala, não, eu acho que tá mesmo, rapaz, tá errado mesmo. O que acontece é o seguinte, quem muda essas coisas no mundo é jovem. Sim. E o que acontece? Todo mundo fica deitado em berço esplêndido, achando que tá tudo bom e na realidade não tá. Sim. Quem tem que mudar é o jovem. Por isso que eu tô falando dessa conversa, quando quando eles tocam que eles têm dificuldade com os mais idosos, sim, ao invés de ter mais dificuldade com o mais jovem, ele fala, a Marcela fala, nós temos dificuldade com os mais idosos para colocar isso na mente deles, que existe isso. Aí o pai Joaquim que responde, fala, você agora tocou no ponto certo, a chave é o jovem. Fala, a chave é o jovem. Eu tenho tocado paralelamente a esse período que eu fiquei fora da mocidade. Eu vou abrir aqui pela primeira vez, assim, não é porque quero fazer, não é audiência, não estou em busca disso. Uhum. Mas é porque eu tenho feito um questionário, alguns jovens já responderam, para que a gente encontre o pós-mocidade e o antes da escola de aprendizes. Uhum. Porque é claro, é evidente que terminando a mocidade, o jovem não quer fazer a escola de aprendizes evangélico, uma vez porque ele vai encontrar a lacuna de idade muito grande. Não deveria ser problema, mas é, né? Porque é aquela coisa, né? Das tribos, né? O adulto conversa entre si, o jovem conversa entre ele. Não, e quando se reúne? E na escola, só depois dos 16 anos. Exatamente. Então, assim, fica aquela questão. Poxa, e aí, depois dos 16, é quando ele está na mocidade. Aí ele termina com uma idade próxima para entrar na escola de aprendiz, mas ele fala, nossa, acabei de terminar a mocidade, vou para a escola. E a gente sabe que, às vezes, a escola acaba sendo um pouco, vamos dizer assim, rígida demais, talvez, né? Que é importante, porque às vezes o jovem não tem muito disso. Então, mas olha só, Pedro, olha só, deixa eu fazer advogado do diabo aqui. O que acontece é o seguinte, a gente faz aqui o seguinte, a gente faz assim, olha só, o adulto, quando ele chega no centro espírita, ele pode frequentar normalmente, participar normalmente do centro, sem precisar de estar fazendo curso nenhum. E parece que o jovem fica essa divisão. Sim. Parece que o jovem só pode participar do centro depois que ele termina a escola, depois que ele faz a escola de aprendiz. Eu acho que tem que ser tudo misturado. Sim. Tem que ser tudo, independente dos cursos que ele faz, porque nós temos N movimentos no Brasil que os cursos são diferentes, que são outras coisas. Nós estamos falando aqui de aliança, mas se a gente for para a USA é diferente. Lá tem mocidade também. Então, se você for para a federação, tem mocidade também. Então, parece que tem 60 ou 70 movimentos espíritas no Brasil e que todos têm suas mocidades. Agora, o que acontece? Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Eu tenho uma reunião de mocidade para a gente se reúne, o pessoal mais jovem e tal, a gente se reúne para falar a nossa linguagem e tudo. Mas aí, quando você vai trazer para juntar tudo, tem essa diferença, né? Tem essa diferença, assim, não tem essa junção. Sim. O jovem não está nos dias normais na casa espírita, ele não está ali. Então, parece que é uma classe separada, é uma classe à parte. E fica tá só lá, o final de semana ou um domingo de manhã, num horário que a transição, uhum, inclusive, termina a mocidade. Eles não encontram ninguém na casa, uhum, né? Não tem uma visita, né? Não tem algo durante a semana. O Colmedo, acho que durante muito tempo, a mocidade era dias de segunda à noite. Então, era durante a semana, ainda tinha um contato com outros membros da casa. Isso aí é enriquecedor demais. Mas eu até gostaria, se tiver alguém lá do Divino Mestre nos ouvindo, que fale da mocidade, porque ele parece-me que é o sábado à noite e quem toca a casa, o Divino Mestre, são os jovens. Com muito passe, legal. Com preleção. Eu não sei. Gostaria que alguém lá do Divino Mestre, inclusive se o Eduardo estiver nos ouvindo... Luiz Eduardo está ouvindo a gente aqui, né? Tá, inclusive participando aqui do WhatsApp também. Não, inclusive a filha dele, o filho, participam da mocidade, né, que é muito bonita, muito bacana. E assim, está tudo tão à nossa disposição, né? Eu participei, né, no Encontro Nacional dos Amigos do Chico, fui cerimonialista, fiquei muito feliz. Boa, né, Jorge, a atuação foi um evento muito, muito gratificante assim, para mim, porque eu pude receber informação de diferentes cantos do país, mas principalmente lá o pessoal de Pedro Leopoldo. Lá eles têm grupos de teatro, né? E o jovem que faz a mocidade, ele está envolvido nesse sentido. Não só em desenvolver artisticamente, mas tem lá o pessoal. Ele falou, eu não é só quem atua, não. Eu tenho quem faz a parte dos bastidores. Eu tenho jovem operando o áudio. Eu tenho jovem que faz as transmissões, né? Acho que o Rodrigo não vai me deixar mentir, né? É um cara que com certeza pode fazer essa ponte com os nossos jovens. E quer muito isso. Inclusive já está aí namorando o Gimenez, aí, modo de dizer, né? Já está com, com essa conversa aí. Com certeza. Se tiver mais jovens interessados também. Se tiver mais jovens interessados, pode vir, né? E o só comentar aqui. A, diretora, aqui, a diretora fica ali atrás de você, só mostrando tá, o relógio. E ela tá aparecendo na câmera e não sabe. Exatamente. Tá todo mundo vendo, uhum. João. Deixa eu comentar aqui que quem entrou aqui foi o Milton Baruel. Milton entrou aqui, mandou bom dia, equipe do Vivência, né? Vivencianos, um abraço a todos e um abraço fraterno ao amigo Pedro Melo. Um ótimo programa a todos. O Aécio Milton. César também. Entrou aqui, mandou bom dia à equipe do Vivência, entrevistados domingo. Esse assunto é de magna importância nos tempos atuais. Ele deixou uma pergunta aqui, depois a gente faz a pergunta depois do intervalo. Combinado. O Paulo Quintanilha também mandou bom dia, vivencianos. A Eliana Lima, Marcelino Silva entrou aqui também, mandando um abençoado domingo. Paz, luz, alegria. A Patrícia Félix, lá da Fraternidade Paulo de Tarso, também entrou aqui, mandou bom dia. É uma alegria sempre ver os jovens envolvidos com a doutrina. Pedro Melo, como bem falado, é simpatia pura. Parabéns, rapaz, pelo seu carisma. Obrigado. Legal. A Patrícia também, ela continua aqui. Não podemos, nem devemos nos prender a programas, precisamos nos atualizar sempre. E quando se fala de criança e jovem, trabalhos que falem a língua deles, né? Ou seja, criar trabalho que fala a língua deles. Exatamente. Adorei a sua ideia de trabalho pós-mocidade. Meu sonho no Paulo de Tarso e temos os jovens de mocidade trabalhando na evangelização infantil. Hoje estou empolgado, ela colocou aqui. Legal, e a gente, Patrícia, tem jovens com esse perfil, né? A Lívia, inclusive, que é ex-aluna de mocidade, ela estava em um período de intercâmbio, agora ela voltou. Poxa vida, a Lívia, ela é uma pessoa que, com criança, eu vou dizer, ela é fenomenal. E ela é ex-aluna de mocidade. Eu tenho certeza que ela gostaria de voltar a atuar nesse sentido. E aí, ó, já é uma oportunidade. Milton, fica a dica para você resgatar a Lívia aí. Então, um recadinho para Patrícia também. Patrícia, nós estamos esperando você e Ana Paula dar o feedback aí pra gente, pra fazer aquela reunião, pra gente conversar sobre o programa, né, Rodrigo? Exatamente. É muito legal. Uhum. Isso. É uma ideia muito boa. Às vezes a gente tá quietinho aqui, mas nós estamos esperando vocês mesmo, viu? Porque naquela semana o Rodrigo tava viajando pra Brasília, a semana que ele perdeu o celular dele, foi lá então. No Rio. Né? No Rio, no Rio de Janeiro, que ele perdeu o celular. Aí agora ele já tá aqui de volta, é só falar, né? O dia que vocês querem conversar com a gente, que a gente senta para conversar, para poder vocês fazerem esse programa também no nosso Vivência Espírita. Legal. E quem entrou aqui também foi a Mariângela, minha mãe, mandou um bom programa, Vivencianos, e um abraço especial ao palestrante Pedro Melo. O Daniel Melo entrou aqui, mandou bom dia aos amigos. A Cleia Globo, lá de Uberaba, também mandando um bom dia aos vivencianos. A Eli, da Silvia, falando certo agora, é um ouvinte assíduo nosso. Manda bom dia, amigos vivencianos. O Pedro Melo, além de excelente repórter, tem ótimas ideias. Não sabia que ele era espírita, de volta a São José dos Campos. Amiga Eli da Silva. Falando nisso, repórter, né? O jeito que segura o microfone, é temporário isso, né? Era pra estar pendurado esse microfone aí, né? Do entrevistado que nem tá no estúdio oficial. E não foi barulho nenhum, você reparou? Você vê que é a habilidade de repórter mesmo. E só comentando aqui também para encerrar. O José do Espírito Santo e a Irene manda bom dia aqui. Eu mando um bom dia também. O Gustavo deve estar ouvindo a gente lá, mandando um abração para ele, lá de Santos. Bom dia, amigos queridos. O programa está excelente. Jovens são a luz. Abraço fraterno a todos. Então vamos para os comerciais? Isso. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Vamos colocar aqui a música do Jacó Melo. Jacó Melo. Pedro Melo está aqui. Nós vamos colocar o Jacó Melo. Meu parente. Né? A música é sempre assim. Sempre assim, crescer, aprender, aplicar pra você. poder perceber e mudar para melhor. Na vida moral evoluir. Por isso lhe ensino o melhor caminho, por onde passei e sofri. Não quero que sofra assim. Sempre assim, você quer que eu seja, você veja bem. Preciso eu mesma vencer, por favor. Não queira matar meus valores. Por isso me ensine o melhor caminho, mas deixe a mim decidir. Eu só quero lhe ajudar. Sendo assim, vamos seguindo então. Muito vamos caminhar. Então demos as mãos, sempre assim, cheios de amor, amizade, parceria, seja onde for. Juventude, experiência, quando unidas são demais. Fácil alcançar as vitórias, os ideais. Buscando o melhor, sempre assim. Ajuda e compreensão, sempre assim. Vamos disparar uma revolução. A gente ensina o melhor caminho para todos que a gente encontrar. Para não sofrer, só amar. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o nosso querido companheiro de doutrina, repórter da TV Vanguarda, dirigente de Mocidade Espírita, o nosso querido Pedro Melo, que é falando sobre o jovem e o movimento espírita. Mas qual seria a pergunta então que nós iríamos fazer, Jorge? Não sei, porque eu falei uma coisa, você falou outra, o Rodrigo não sabe o que ele vai colocar lá. Não sabe. Eu acho que ficou porque o jovem não é presente na casa espírita, é isso? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É. Por que o jovem não é presente na casa espírita? Ele não está ali. Ou abre para a pessoa, em vez da gente definir se é presente ou não, abre para a pessoa, o jovem hoje é presente nas casas espíritas? Qual fica a sua opinião? A questão aí. Aí a pessoa deixa a isso opinião mesmo, dela. Isso mesmo. Rodrigo, hoje nós temos então aquele CD que é doado pelo nosso ouvinte, né? O CD do Momento Espírita. E nós temos também, ele também passou aqui para mim o WhatsApp agora, e também então, vai deixar à disposição lá um livro ou um CD que o jovem escolha. Mas esse aí é para jovem, tá bom? Ah, legal. Agora a gente só tem que calcular que jovem é até quantos anos, né? Aí fica meio complicado, porque a pessoa liga aí com 50 anos e fala, mas eu sou jovem. Você tem o quase jovem também. É jovem. Né? Então ele está doando. As pessoas tem os quase jovens, né? Que é o caso. Né? Então ele está doando aqui, ele está doando ou um livro ou um CD para um jovem. Então é um CD normal e mais um CD ou um livro. A pessoa vai lá e escolhe, tá bom? Mas ele está doando esse, nesse caso, para um jovem. Então os jovens que estão nos escutando aí. Ligue aqui para nós que você participa do sorteio, então, de um livro ou um CD. Aí você vai lá na Casa do Caminho e você escolhe, é um livro ou um CD, ao seu, ao seu gosto, né? O que você quiser lá. É, e o, e o outro CD normal do Momento Espírita. Legal. Então a gente sorteia no final do programa esses dois. Isso. E o Forcato entrou aqui no WhatsApp e mandou uma mensagem dizendo: ó, a grande preocupação que tenho é que precisamos investir nos jovens para que o Movimento Espírita não sofra uma descontinuidade, uma vez que nós, idosos, a qualquer momento voltaremos ao mundo espiritual. E se não investirmos nos jovens, não teremos nossos continuadores. Abraço a todos do programa. É. O Jorge, eu preciso falar também aqui que sábado vai ter a tarde da pizza lá da Casa de Caridade Pai Jeremias e da vovó Catarina, das 14 às 16 horas, lá na rua Diocleciano Borges de Oliveira, 136, lá no Santo Inês 2, que é justamente para levantar fundo para a Urban Vale, que será realizado no dia 24 de novembro aqui em São José dos Campos. O primeiro foi um sucesso, né? Foi. E o segundo... Muito grande. Será também um sucesso. E quem está mandando essa informação para a gente é nossa Sandra, esposa do Walter, lá do WS, que eles que estão na frente desse evento, né? Então, quem quiser, é só ligar para o telefone 99-665-1314 e para pegar... das 14 às 16 horas, ao preço de R$ 22,00 cada pizza. Eu vou passar também o endereço aqui para o... Depois a gente coloca aqui no nosso... Eu não sei se o Walter deve estar ouvindo, se tem um bannerzinho do... Eu tenho recebido o banner do Urban Vale. Agora, se tiver aqui o já da pizza, a gente vai colocar no nosso... Vai colocar aqui no Vivência também, viu? Para poder aqui, os nossos ouvintes verem aí, quem quiser encomendar a pizza, que a pizza é muito boa. O ano passado estava excelente. E nós tem que retirar lá, né? Vai lá e retira, é pré-cozida, pré-assada, né? Que fala, né? Mandei para o Rodrigo aí o bannerzinho também. Até sugeri para o Walter, se tivesse bastante, poderia ter alguma casa... entregar isso mais perto, né? Porque lá na Santo Inês 2 é meio fora de mão, né? Mas quem tiver interessado e querer ajudar, não tem distância, não tem obstáculo, né? Uhum. Muito legal. E onde lembrando que é aqui do Forcato. Encontro de Umbanda mesmo? Hã? Onde que é o encontro desse? Vai ser no lá no Parque Tecnológico. Mas é em novembro, né? 24 de novembro, no Parque Tecnológico. Já tá agendado lá já. É porque na outra vez. Eles arrumaram a sala para 300 pessoas e apareceram umas 500 lá. Então, eita. Dessa vez vai é esse aqui que ser você mais recebeu? À vontade. É, esse aqui é. Esse aqui. Mas é que eles estão mandando vários. Ah, tem vários. Vários, né? Mas o que eu estou querendo colocar aqui pro pessoal é o da pizza. Já vou passar para o senhor. Da pizza. Aí a gente coloca aqui também no Vivência. Aí. Lembrando aqui o que o Forcato colocou, viu, Rodrigo? Essa dizendo que a gente tem que se preocupar com o jovem, porque os idosos... vão voltar para o mundo espiritual, né? Ainda bem que velho morre, né? Ainda bem, né, Pedro? Ainda bem que velho morre. Velho acaba morrendo. Não vai ter jeito. Então, é mais ainda o que eu falo. Quem tem que resolver o problema é o jovem. Com certeza. Porque o idoso vai morrer. Então, às vezes o jovem reclama também que não tem espaço. Ah, mas sabe por quê? Porque os mais idosos, os mais que estão lá, ficam barrando a coisa. Eu falo, mas esse pessoal vai morrer. Não tem problema, pode começar a trabalhar que esse pessoal vai morrer. É preciso que trabalhe, inclusive, né? Então, quem tem que resolver as coisas... Imagina só, ó, se nós formos encarar do ponto de vista de idade, Jesus era jovem. Jesus era muito jovem. E Jesus fez o que ele fez porque as ideias eram dele. Porque se ele fosse seguir as ideias do outro, ele não tinha feito o que ele fez. Com certeza. Né? E olha as barreiras que Jesus enfrentou para implantar a nova doutrina. E ainda com a repressão total que existia na época. E ele conseguiu colocar isso aí. Não estamos comparando a gente aqui com Jesus, não. Estamos falando de jovem. Sim, né? Obviamente. Não. Allan Kardec não era jovem, mas o espírito dele era totalmente jovem. E outra coisa, hoje a gente fica... É uma crítica que eu faço mesmo. Hoje a gente fica querendo que todo mundo faça escola disso, escola daquilo, escola disso, escola daquilo, para poder trabalhar. E apareceu uma menina de 12, de 13 anos para passar a codificação para nós. Entendeu? Então existe, não é a prática normal. O jovem tem que amadurecer, sim. Mas existe muitos jovens que já chegam com problema. Você deve ter recebido muita gente assim na mocidade. Muito jovem que chega lá se manifestando, muita gente chega lá com problema, muita gente que tá, não sabe se é espírito ou se é gente que ele está vendo, né? Se é espírito ou se é encarnado, e chega lá, você atende e você fala, agora você vai ter que fazer um curso de não sei quanto tempo para você começar a trabalhar. Aí o cara vai para outro lugar. Ele anseia por respostas muito rapidamente, né? E Jorge, o que a gente recebe lá no Paulo de Tarso, lá no, inclusive no meu trabalho de segunda-feira, muitos jovens com problemas espirituais, com problema de envolvimento, muitos falando línguas diferentes, muitos tendo, tendo uma série de confusões espirituais que a gente coloca em dia, coloca a certa situação dele. Mas aí o que acontece? A pessoa também tem que, não pode se descuidar, né? Claro. Não, aí você manda para o curso, não é isso? A gente manda pro curso e manda parar de fazer o que ele está fazendo. Mas tá certo. Isso tá certo. Porque às vezes errado, também tem muita coisa atrelada a comportamentos que o jovem também tem. Agora tem gente que tem mediunidade mesmo. O cara tem que trabalhar, o cara já tem que fazer coisa. Agora você fala, você tem que se exercitar. Você tem que exercitar. É, então, vamos lá. A gente pode falar o nome dela, por quê? Porque ela é uma pessoa que é do nosso meio e é do programa Vivência, que é a Sônia. Todo mundo conhece Sônia, a Sônia. Santos. Sônia Santos, que sempre vem aqui. A Sônia estava com 19 anos, quando olhava, não sabia se o que ela via se era espírito ou se era gente. De tão confusa que ela estava. E aí começaram a falar para ela que tinha que fazer isso e aquilo. Se não fosse o trabalho lá que vocês colocaram ela para sentar e fazer, ela tinha se perdido. Ia ser internada, ia ser todas essas coisas. Depois que ela começou a se equilibrar, aí foi fazer os cursos, não tem problema nenhum. Agora, não, jovem não pode ainda, jovem tem que ficar aí. Essa diferença que eu coloco. Existe, para certas coisas, tem que existir dois pesos, duas medidas. Jorge, e tem muitos jovens que, às vezes, dá passividade na escola de aprendiz. Isso. Claro. Com 20, 20 e poucos anos. Você mesmo levou uma amiga sua lá para fazer socorro. Exatamente, sim. É? E ela estava com que problema? Provavelmente estava desenvolvendo sem estar entendendo o que estava acontecendo, perdendo o controle, inclusive, né, com muitas sensações de pânico. Ela inclusive achava que era síndrome do pânico na época, né? E isso foi desencadeado pós um período, né, de fim de relacionamento. Uhum. Aí então eu você falo... vê o que isso desencadeia na pessoa. Aí eu pergunto para você, se Jesus e Allan Kardec aparecesse hoje aqui na Terra, eles, com certeza eles eram jovens. Sim. Eles iam usar tudo que a gente tem aqui na mão para poder botar as coisas para frente. Jesus com 12 anos não desafiou lá os... É porque tem os sacerdotes. Que ser jovem. Outra coisa interessante é que nós temos lá na Gênesis, isso aí eu estou falando, pessoal, quando eu estou falando de velho, quando eu estou falando de idoso, eu estou falando de mim também, eu não estou discriminando ninguém não, eu já tenho 59 anos, então eu já sou idoso. Então o que acontece? Eu estou falando de nós, sim, das pessoas mais antigas, vamos falar antigas dentro do movimento. Quando a gente fala, quando a gente lê a Gênesis, que todo mundo estuda, pelo menos deve estudar. Quando a gente lê, a gente está lá, a nova geração. A nova geração vai nascer na época de transição. Então, nós estamos na época de transição. Já faz tempo que nós estamos em transição. Então, essa nova geração está vindo para quê? Está lá escrito. Essa nova geração está vindo para substituir aqueles que não valem mais nada. Está lá. Os que vão ser expurgados. Então, vai substituir. Como que a gente lê e não deixa fluir? Como que a gente conhece isso? A gente conhece isso dentro do movimento, dentro da doutrina espírita que é falado pra gente, e não deixa fluir. Ao invés da gente deixar fluir, a gente fica atrapalhando o jovem. Não é que você vai abrir para o jovem vir tomar conta. Não, você tem que trazer ele para participar. É integração que é o que a gente fala, né? Muito se vende essa questão, né? Eu me lembro que quando a gente criou o projeto Mocidade Itinerante, que era levar a mocidade para fora da casa espírita, o principal desafio era como falar de espiritismo fora da casa espírita. Porque o espírita fala, isso é de praxe, né? O espírita fala muito bem de espiritismo para o espírita, mas não consegue traduzir tão perfeitamente. Uhum. E aí entra aquele desafio que eu, como... Isso eu faço na minha profissão, né? Uma reportagem, eu acho que é traduzir aquilo que é a população ou que, enfim, a notícia precisa... para que quem esteja assistindo ou ouvindo, que seja, tenha plena convicção de que entendeu aquilo de maneira clara, objetiva, e que seja a linguagem que a gente conversa aqui no dia a dia. E eu me lembro que ele fala, um dos questionamentos, não, porque eu acho que a gente precisa falar, porque a pessoa precisa saber que a fé é raciocinada. E eu era muito contra a questão do precisa. Eu acho que não é que ela precisa saber, eu acho que isso automaticamente, conforme ela vai recebendo as orientações e vai participando de preleções ou palestras ou vai conversando a respeito da doutrina, isso naturalmente acontece. Agora, você impor que a fé precisa ser raciocinada, você cria um bloqueio antes na pessoa. Porque a doutrina tem que entrar no nosso conhecimento, no nosso conceito, livre, sim, nada imposta, né? E eu, por exemplo, fico meio bravo quando o pessoal quer impor disciplina. Sim. A disciplina não é imposta, a disciplina é adquirida. Então, é esse que é o grande problema que nós encontramos, as pessoas querem colocar a disciplina de uma maneira de quartel, né? E não é, e a doutrina espírita não é nada disso. Né? Eu, depois que terminei a mocidade, não me desligando da mocidade, porque eu continuo dando aula, sou convidado. Inclusive, outro dia eu fui ver a sua palestra. E estou fazendo preleções e estou dando palestras. É. Mas eu já tive casa espírita, a gente não precisa citar nome nem nada, mas que quando eu me propus ao tema, e assisti uma palestra sobre perdão. E me disseram, mas você é muito jovem para falar de perdão. O que, que você aprendeu a respeito de perdão para falar a respeito disso? Eu falei, como assim? Poxa vida. Eu falei, você vai me perdoar, mas você vai ter que assistir a minha palestra. Mas porque eu achava que, poxa vida, a impressão que dá é de que só com mais experiência ou com mais tempo de doutrina que você pode tratar de alguns temas. E eu acho que não. Eu acho que às vezes o estudo... E o jovem tem tanta facilidade de assimilar muitas das coisas e de uma maneira tão rápida. Sim. É óbvio que às vezes precisa de alguns filtros, mas assim, tudo aquilo que é feito de maneira compartilhada, é o que eu digo, a minha palestra sobre perdão não é minha. Ela é uma construção de tudo que eu vivenciei ao longo de 4 anos e meio dentro, sim, da mocidade e também nas casas espíritas. E não é coisa sua, é coisa da própria doutrina. Claro, a todo momento eu faço citações, né, não só da doutrina, a gente traz as perguntas do livro dos Espíritos, que inclusive eu digo que o livro dos Espíritos não é um livro para ser lido, como eu fiz quando eu entrei no começo, porque eu cheguei na mocidade e falei, tem o livro dos Espíritos, e eu peguei e li de cabo a rabo, assim, o livro, como se fosse uma leitura normal, e o livro dos Espíritos é um livro para ser estudado, então assim, vira e mexe eu tô lá. Eu não sou desses palestrantes que fala a pergunta de cabeça, igual o Jorge, assim, que fala a pergunta assim, número tal, a pergunta e já responde. Mas acho que eu chego lá um dia, porque a gente vai assimilando, vai decorando. Não, Pedro, mas você tá num caminho legal. Você tem já o dom da comunicação, isso que é importante, né? E isso que é legal, eu acho, assim, você conseguir passar as coisas para as pessoas de rosto mesmo, de chegar e aqui cada um tem seu estilo, né? Meu estilo é mais estabanado mesmo, você me conhece, já viu fazer várias preleções e palestras. E cada um tem seu jeito de se comunicar. Agora, olha só, quando a gente fala do jovem, então, a gente vê assim, eu tô falando bastante do jovem por causa de estar integrado tanto na casa da Marcela, mas do lado espiritual também. Sim. Né? Porque quando a gente chega do lado físico, lá na casa da Marcela, tem jovens lá já trabalhando também. Mas quando a gente vai do lado espiritual, é eles que estão liderando um trabalho que é fantástico. Né? E a casa carece porque, assim, são muitos jovens que procuram as casas espíritas e os jovens desencarnados também buscam. Desencarnados. Nós temos aí relatos, inclusive, de dirigentes de mocidade que durante semanas foram dar aulas de mocidade só para os jovens desencarnados. Isso. Ou seja, iam para casa espírita, os jovens de mocidade encarnados não apareciam e eles continuavam lecionando, porque existe uma carência. E o jovem, ele carrega junto dele outros jovens espíritas desencarnados que estão ali com aquela angústia, querendo aprender junto. E você pode ter certeza que jovem, ele não atrai pessoas para perto dele, no caso de movimentos religiosos, movimentos doutrinários assim, porque são bonitos, não. Não é por causa disso, não. Né? Isso aí não atrai ninguém. Pode até se achar legal na hora, mas só que isso aí não segura ninguém em lugar nenhum. Lugar nenhum. Não é boniteza, não. Não é? Ah, nossa, lá tá cheio de gente bonita. Jovem bonito, tudo quanto é lugar que você for, jovem bonito. Não tem? Não, só de ser jovem já é bonito. Já é bonito. Então não é isso. Né? O que o pai Joaquim fala também. Isso acontece porque a maioria dessas pessoas que são líderes nesse movimento, eles já nasceram com ideias inatas da justiça, da paz, da fraternidade, e estão alinhados com as práticas espiritualistas. A maioria dos jovens que tem liderança, ele não é fanático. Ele sempre é ecumênico, ele sempre presta atenção no outro, ele sempre dá valor para os outros, ele se integra muito mais fácil com outras pessoas de outras religiões. Então isso é coisa de jovem, porque velho não consegue muito fazer isso. A gente não tem muita facilidade para se relacionar com quem pensa diferente da gente. E o jovem tem essa facilidade. E eu sou uma pessoa que eu defendo muito aquela proposta de você dar responsabilidades para o jovem, porque às vezes até a gente, enquanto era dirigente de mocidade, a gente, por diversas vezes na preparação de encontros, a gente falava: não, mas isso não dá para deixar com o aluno para fazer, ou então vamos tentar integrar ele junto. E eu sempre fui do assim: quanto mais responsabilidade você dá, mais a pessoa acaba, porque você imagina, você vira e fala assim: então você vai ficar responsável por isso, você vai aumentando a dose de isso que a pessoa precisa fazer. Chega uma hora que você fala assim, o jovem mesmo fala assim: não, eu tenho que dar conta disso. Sim. Então, aí ele encontra a responsabilidade num caminho natural, porque ele já quer fazer parte. É unânime, todo encontro de mocidade, o aluno ele quer ser trabalhador. E depois, quando ele está trabalhador, ele quer fazer mais trabalhadores, porque ele precisa de mais gente para trabalhar com ele. Sim. Então, esse é o efeito corrente, vamos dizer assim, né, que vai um engajando o outro para o trabalho. Efeito cascata. Efeito cascata, é. Corrente é que vai ficando preso, não é preso, não, é junto mesmo. Falei errado. Mas quanto mais responsabilidade, é mais provável que ele vá motivando outro jovem a fazer parte daquele ideal dele. Mas, Pedro, como é que a gente faz com esse mundo moderno de hoje, que a maioria dos jovens está mais preocupado em internet, Facebook, uma série de coisas? Como é que atrair esse jovem para um bate-papo, para uma conversa, para ouvir uma palestra de jovem para jovem nas casas espíritas? Eu acho que a primeira coisa, se eles estão nos games, na internet, no computador, é conseguir entrar nesse meio primeiro. E de uma maneira efetiva, conversando com a linguagem do jovem. E a partir do momento que você conversa com ele ali e faz um desperto, que seja um minuto da atenção que você roubou dele via celular, muito provavelmente, no segundo momento, ele já vai te dar mais que um minuto, vai te dar uma abertura maior. Uhum. Você traz ele para a mocidade e, muito provavelmente, logo ele vai estar querendo ser o propagador daquela mensagem. Sim. Que despertou ele. Porque ele fala: pô, como é que o cara conseguiu me tirar? Né? A mocidade tem um evento que é muito feliz, né? Hoje em dia a gente vê um boom de hamburguerias aí e o jovem adora essa coisa, né? O jovem quer estar junto, né? Seja para game ou seja para comida, né? É o que mais reúne o jovem. E aí foi criado um evento que é hambúrguer e games. Então, assim, você reúne o jovem para comer ao mesmo tempo jogar, né? Sem o propósito ali num primeiro momento. Ai, que bacana. Mas quando ele tá junto, depois ali você vira e fala assim: pô, eu gostei tanto da sua amizade, gostei tanto da sua participação aqui, porque a gente não consegue se encontrar mais. Às vezes eu frequento uma mocidade que acontece dia tal. Poxa, vamos supor que de 5 jovens que você conseguir fazer esse convite, se 1, 2 já forem, você já teve aí uma amostragem positiva. Não, mas lá no Paulo de Tarso houve a noite do hambúrguer. Noite do hambúrguer. Com os jovens, né? Sim, com os jovens. Tem um caldinho da Can também, que é legal, né? Mas são alguns eventos aí, que já estão fixos. Isso aí é evento de espírita. Isso é evento de espírita. Tem que conseguir a gente sair, tem que mais sair fora para trazer, é igual o programa. Não adianta nada a gente chegar aqui e ficar fazendo programa só para espírita. Espírita vai na casa espírita. Quem já é espírita, o nosso programa, igual o programa Vem Espírita, e a gente sabe que a maioria do público não é espírita, não 80%. É espírita. Então nós temos que dirigir para essas pessoas se interessarem em procurar as casas espíritas para ver: poxa, é do jeito que esse pessoal fala, que coisa interessante que ele falou aqui. Nós não estamos aqui fazendo proselitismo, mas nós estamos mostrando algo que as pessoas possam ter curiosidade para querer saber como que funciona realmente. Né? Fazer espíritas para não espírita é igual ao cinema, né? Você sabe as minhas críticas do cinema, né? Você sabe as minhas críticas do cinema. Não, ainda está cedo para perguntar, dos né? Filme que passa aí, filme que passa aí, que a gente vai analisar, porque para quem que é esses filmes, né? Para atender uma parcela só ou é para geral? A própria Vanguarda ontem mostrou um grupo de pessoas fazendo hamburgada. Sim. Uma cidade que os jovens se reuniram e já distribuíram mais de 80 mil hambúrgueres para o pessoal carente. É um trabalho. É um trabalho. Que pode ser feito por espírita e não espírita, mas é um grupo de jovens que está fazendo isso. Né? Por exemplo, o Pedro a gente sabe que ele é super ocupado, mas de vez em quando tira férias. Mas qualquer dia ele pode ir com a gente lá para Uberaba, né, Rodrigo? Ele e a gente ir lá em Conquista, por exemplo. É verdade, né? Realmente. Chega lá em Conquista, a gente vai encontrar com o Emmanuel, que teve fazendo, que fez a palestra também no evento do Chico. O Emmanuel, que é lá de Conquista, é o dirigente mor, digamos assim. Lá, embora ele não goste de que a gente fale isso, que a cidade de Conquista não é uma cidade muito grande. Mas quem comanda o centro todo, o trabalho deles todos, que tem um centro gigante, que faz comida para todo mundo, faz evangelização, tem creche, tem orfanato, tem tudo isso, não, tem creche, tem asilo na cidade, quem comanda é os jovens. Então, como que esse pessoal consegue fazer isso? Aí eu fico imaginando assim, a última vez que eu estive com ele, lá que nós fomos, eu e o Rodrigo, perguntei, mano, aqui essa cidade é quase todo mundo espírita. Ele falou, não é nada. Dentro do programa de uma cidade, a gente tem, inclusive, um pedido para que a gente faça uma ação social. Que eu acho que a ação social não podia ser um dia específico do ano. Eu acho que a ação social ela tinha que ser contínua. Sim. E a gente vê aí um projeto grandioso e que tem despertado, inclusive, a atenção nos jovens, jovens acima de 18 anos, vamos dizer assim, porque para quem é menos de 18 ainda não tem essa possibilidade. O Fraternidade Sem Fronteiras tem feito um trabalho incrível em cantos do país e também para fora do país. É óbvio, exige um investimento, requer um investimento, claro, porque você está se voluntariando e dependendo da região que você vai ou país que você vai ter que arcar com aquele custo. Mas e a ação social? E por que a fraternidade ela não vira, em vez de sem fronteiras, vamos falar, sem limites de município, ou sem limite, ou sem divisas de estado, e que a gente consiga, por exemplo, fazer com que o jovem crie um grupo que a ação social aconteça de maneira rotineira, em visitas a asilos, em visitas a escolas mais carentes, que em precisem, bairros carentes, né? Por exemplo, a caravana que... É que nem eu falo, por que a caravana que acontece na grande maioria das casas, com distribuição de cestas básicas, você imagina uma caravana de adultos que fazem não só a parte da distribuição da cesta, mas com o jovem fazendo talvez um entretenimento dessa caravana, levando uma brincadeira, uma contação de histórias, um teatrinho, grupo de que seja, palhaço. Eu, inclusive, estou fazendo um curso de palhaço do hospital em Jacareí com um grupo, já tem anos aí, a Associação Doutores Coloridos, e eu tenho uma ambição de criar algo nesse sentido também, trazer isso para a mocidade. Mas nós temos. Eu estou nessa formação aí. E eu queria só complementar o que o... Muito legal, né? Essas atitudes também, todas as ações, né? Inclui bastante, adiciona bastante para a doutrina e inclui os jovens também. Mas eu queria só acrescentar o que o Jorge estava comentando lá de Conquista. Sim. Eu achei uma foto, inclusive está o Jorge aqui na foto, depois eu posto aqui no grupo, e tem a placa lá de Conquista dizendo Instituição Espírita dirigida pela Mocidade Espírita Corina Novelino, Casa Assistencial São Vicente de Paulo, inaugurado dia 12/5/85. Então, ou seja, a casa é presidida pela Mocidade, é uma coisa... totalmente diferente. E quando a gente vai lá, a gente vê os jovens participando, você vê os jovens em todos os eventos da casa, inclusive os trabalhos de curas, trabalho de passes, assistentes, os jovens participando também. Recentemente teve uma pesquisa na Mocidade levantando aí opiniões, anseios do jovem e tal. A gente fica preocupado, só que assim, as pesquisas elas acontecem, mas os poucos são os resultados que a gente vê. Jamais aqui eu quero criticar a veracidade da pesquisa, nem duvido disso, mas é o que eu acho que às vezes a gente busca tantas respostas para dificuldades que a gente tem na casa, ao invés de buscar exemplos que dão certo em outros pontos. E até em outras religiões, né? Claro, eu acho que o desafio é esse. Eu às vezes me posicionava nesse sentido, falava, mas por que que tem em tal lugar? Por que que é feito assim? Muitas vezes eu ouvi assim, mas é dinheiro. Gente, dinheiro não é problema. Eu não estou dizendo aqui que nós estamos aí esbanjando, mas o Encontro Nacional dos Amigos do Chico é sempre um grande exemplo do quão a união, aquela frase bem conhecida, união faz a força, e faz mesmo, faz um evento grande com food truck, enfim. Você vê, essa questão, são coisas que o jovem está indo atrás e que isso foi feito um evento de adultos. Senti falta dos jovens lá, inclusive. Exatamente. Mas não, isso aí não foi falta de convite, não. Porque um dos jovens era líder do movimento, que era o Rodrigo, né? Ele era jovem e estava liderando o movimento também, estava liderando o encontro. E sem o Rodrigo a gente não conseguia fazer o que nós fizemos. Né? Isso aí todo mundo sabe disso. Que a parte todinha de burocracia foi toda resolvida por ele. Né? Olha só, o Ed está colocando aqui, afirmando isso que a gente está falando. Bom dia, meus nobres amigos. Tinha ouvido ele na rádio hoje. Bom dia, meus nobres amigos, irmão Rui, Jorge Reis, Rodrigo e Pedro Melo. Está aqui o exemplo de jovens espíritas, Rodrigo, Pedro e eu. Né? E ele, entendeu? O Ed. Mas ele é jovem mesmo, o Ed é. Não, ele tem um espírito, porque tem uma coisa que a gente precisa diferenciar também, isso, claro, claro. Tem gente que é novo, tem um espírito velho, e tem gente que é velho com espírito novo. Né? Isso é muito verdade. Existe também isso. É. Muita gente nova que parece um velhão, né? É. E muita gente idosa que com um espírito super jovem. Quando a gente fala de velho, a gente está falando de velho mesmo, não fica só pensando em idade, né? Eu acho que o melhor é o velho com o espírito jovem. Uhum, porque sim. O jovem com o espírito. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, tá perdendo tempo. O Ed Moreno participou do evento lá, então, e ele é o Mocidade, então o Mocidade participou também. Pô. O Ed Moreno e sua banda, ele tocou lá no evento dos amigos do Chico. Muito legal. Engraçado que eu peguei a camiseta hoje, o pessoal deve estar vendo aqui na câmera aqui, do evento. Eu falei, vou com a camisa do evento hoje. Eu acho que quando o Ed subiu no palco no evento, todo mundo ficou jovem, ficou todo mundo em pé dançando. E o nosso mestre de cerimônia foi o Pedro. Exatamente. O Marcelo, o que falou do Pedro? Não, gostou demais, todo mundo. Pedro foi fora de série, eu acho. Fora de série assim. A gente fica falando fora de série porque nós estamos acostumados com todos os outros movimentos. Nós fomos em quase todos. E quando nós chamamos o Pedro para participar de ser o mestre de cerimônias, porque nós temos mestres de cerimônias aqui, excelentes, pessoas do movimento, pessoas de comunicação, pessoas tudo. Mas não era jovem, a gente queria uma pessoa jovem. Sim. Né? E eu fiquei muito preocupado, inclusive, porque a gente estava chamando ali exímios, convidados, né, palestrantes, mas no momento certo para quebrar o gelo, a gente incluiu alguma coisinha para poder conversar. Eu nunca esqueço que o Pedro passar pra mim, vieram me elogiar, não sei o que. Ele já falou, mas tem que elogiar mesmo, cara. Você deu uma conotação muito moderna, claro, e bonita no evento. Então, agora, atualmente nós estamos, essa semana eu e o Rodrigo estávamos conversando sobre isso. A dificuldade que as pessoas estão tendo para fazer evento gratuito, né? Para fazer evento que não cobre nada. Que não cobre nada das pessoas. E foi o que aconteceu com o nosso movimento. Mas qual análise que a gente tem feito? A gente tem feito o seguinte, para você fazer um evento grande, que você não cobre nada das pessoas, existe uma palavrinha chave chamada humildade. Humildade. Envolva as pessoas. Vamos envolver as pessoas. Nós envolvemos todo mundo de São José dos Campos que quis participar, nós envolvemos. No dia do evento, não só São José, né? Tinha 120 pessoas para trabalhar. E tem outra coisa, Jorge. Quantas pessoas se revelaram, pessoas úteis, pessoas bacanas, pessoas voluntárias. O Iter, por exemplo, ele foi lá para ver como é que estava funcionando lá do Paulo de Trás, já ficou dois dias trabalhando lá na banca do livro, carregando o livro. O que acontece é o seguinte, a maioria dos eventos, a gente tem analisado, as pessoas querem resolver o evento achando que vai... Que vai, por exemplo, que vai fazer um evento aqui e vai conseguir arrecadar um monte de coisa, e se esquece. Aí fica lá meia dúzia de pessoas, três ou quatro, fazendo o trabalho e acha que vai dar certo. Não vai dar certo, as coisas não vão cair. E aquela iniciativa individual, né? Uhum. De só a minha casa, só o meu movimento espírita está fazendo isso. Nosso movimento está fazendo essa iniciativa. E eu achei legal, eu aprendi muito, tá? Eu acho que assim, o Jorge falou que se não fosse de mim, eu discordo. Eu acho que assim, a experiência, principalmente do Jorge, do Rui e de todo mundo que participou. E o Serginho também, né? Uma hora o Serginho, gente que não é nem do de envolver as pessoas foi um aprendizado para mim. Porque no dia, quem fez toda a decoração do evento foi a tenda de Umbanda Mãe Maria. Isso. Olha aí. Né? Eles são muito queridos. Participou a USE, participou a Aliança, participou as casas que não estão vinculadas a nenhuma federação. Então foi um evento dos espíritas e não de uma casa, não de um movimento, não de uma pessoa, não, de todas as pessoas, né? Isso que eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive. Foi um movimento feito por pessoas, né? Foi um movimento feito por pessoas, não foi um movimento feito por casas. foi feito por pessoas. Então, diante disso, dessa humildade de chegar e chamar as pessoas, é que você consegue, porque está cheio de gente que tem muitas ideias boas e nós não tivemos nenhuma dificuldade, nós não tivemos nenhum problema financeiro. Pelo contrário, sobrou dinheiro que nós distribuímos dinheiro depois para as entidades. Né? Bom, e acho que nem agora, não é, durante não é, o evento. Agora, né? Fala, vocês são bons por vocês fizeram isso? Não são bons nada. Nós simplesmente fizemos uma organização. Nós queríamos fazer. É. Mas, ô Jorge, quando você tem boas... Você é humilde, você é uma pessoa que faz aquilo com muito amor... Eu tenho amor, orgulho da você, minha humildade. Eu tenho. Você encontra... É a modéstia. Tem orgulho da... É, você sabe que um dia ele veio questionar comigo o rapaz que falou isso, né? Ah, como é que vocês estão falando? Eu falei, mas não estou citando seu nome. Por humildade, eu não estou citando seu nome. Então, então fica orgulhoso da humildade. Isso, é. Brincadeira, né? Eu falo assim, eu queria até aproveitar um gancho, a gente está falando a questão de evento, né? A gente tem aqui um instituto em São José dos Campos, Alfa Lumen, não sei se vocês já ouviram falar, se conhece. A Nuricel é grande amiga nossa. Gente, o que ela faz com o Science Days em São José dos Campos, que esse ano ficou maior, o Yuri tá lá, o Yuri é um... É um queridaço, né? Porque eu falo que ele é... E é espírita. É espírita. Eu digo tem que ele é ambicioso para as coisas boas. E a gente tem que ter ambição de coisas boas. Tem ambicioso no sentido mais positivo da palavra. O que ela faz com o Science Days, e eu tive a oportunidade, agora eu vou falar, misturar um pouquinho as duas coisas, enquanto profissional de jornalismo, de acompanhar e registrar, ali tem voluntário de 5 anos de idade. Sim. Com um crachazinho escrito voluntário. Não, qual a função dele? Ele se pergunta, o que você faz? Ah, eu ajudo. Uhum. Eu direciono onde está tal atividade. Gente, é um evento que é feito com todas as idades. Então, porque você os pais sabe que, participam. Que eu entrei naquele caminhãozão que tinha lá, que eles fizeram do os próprio laboratórios. Instituto, sim. Eu fui lá, Nuricel, entra aqui, o senhor tem uma aula. Eu fui ter uma aula com um menino de 12 anos. Ele chegou lá, pô, você sabe isso, conhece aquilo? Eu falei, eu tô vendo você mexendo com essas coisas todas. 12 anos o menino dando um show. E tem outra coisa, ela está se entrosando muito no governo do estado e está entrando nas escolas do estado para levar o sistema de ensino dela. Sim, que é pautado na liderança. Isso. Na liderança, que ela mesma se anula no sentido de com uma humildade incrível que ela tem. É que nem ela fala, eu não sou diretora. Você vai, é coordenadora tal. Não, ela não se põe nessa função. Ela se equipara a todos os outros ali do Instituto, de modo a fazer com que todos se sintam engajados. É um exemplo de líder que merece a nossa... Ela já veio. Valorização mesmo. Rui, ó, muito daqui legal. A pouco os patrocinadores vão mandar isso. A gente embora. Então, o pessoal falar dos patrocinadores. É, a diretora aqui já está cobrando aqui atrás. Aqui também. A diretora está aqui atrás cobrando. Não, o momento espírita e tudo mais. Mas deixa eu só comentar a pergunta para sorteio. Então, a gente perguntou se os jovens estão participando, estão presentes nos centros espíritas, né? Então, a Cléa Globo entrou aqui e falou, ó, jovem idosa respondendo. A pergunta. O caminho é a evangelização das crianças. Assim aumenta as possibilidades de ter essa continuidade. Mocidade está bem representada nas casas espíritas hoje. Então a Cléia lá de Uberaba respondendo aqui a pergunta. A Keila Freire entrou aqui também. Acho que lá da Maria João de Deus, né? Mandando a Pedro. Gostaria de poder recebê-lo como palestrante numa quarta na Maria João de Deus. Nossos amigos do Vivências têm meu celular. Pode passar para mim, vou ficar muito feliz. Aquila, legal. Visitar. E o José, acho que entrou aqui também, o José Carlos, também pediu para ir lá na casa da Marcela. Então o pessoal está entrando aqui participando. O Carlinhos Grit, lá de Taubaté, manda parabéns também, Pedro, que Jesus continue inspirando você. A Thalita Geraldi mandou aqui a mensagem. Vejo muitos jovens fugindo da responsabilidade dos estudos. Meu filho sempre é chamado para o trabalho, tanto no centro espírita quanto nas casas de Umbanda, mas se nega em começar. Triste, mas tudo bem. Tudo tem seu tempo, né? Cada um tem o seu momento ali também. Aqui o Rogério Copo também manda bom dia, vivencianos. Os jovens são os futuros do nosso movimento. Não podemos deixar de investir nesses talentos. O Paulo Quintanilha, nunca foi tão importante e necessária a evangelização dos jovens como nos dias atuais. Aqui também entrou O Nobélio Davi fala: Pedro Melo, exemplo de jovens engajado à causa espírita. Aproveito e deixo o convite aos jovens a conhecer o projeto Banho é Vida, que atende através de um banho pessoas em estado de rua. Legal, muito legal, né? Bacana. Paulo Starso apoiou bastante, faz parte desse projeto. Eu só queria, vi que você comentou de uma pessoa isso, não sei se tem um tempo, só queria falar uma coisa, que eu também vivenciei isso como dirigente. Eu acho assim, o jovem não só foge da responsabilidade, como deixam que ele fuja. Eu, por diversas vezes, ao terminar a aula de mocidade, eu chegava na porta para entregar o filho para o pai. Não entregar, a gente fica ali fora, um bate-papo, os pais vão chegando e vão buscando. Tinha pai que chegava para mim e falava assim: olha, não quer fazer tarefa da escola, não está querendo vir na mocidade, você tem que me ajudar aí de algum jeito. Aí eu falava: poxa vida, eu ainda tenho que te ajudar? Eu acho que é mais fácil você me ajudar, porque a responsabilidade também, vamos dizer assim, é compartilhada. É o que a gente fala, é uma escola do coração. Se a escola é do coração, baita responsabilidade o dirigente de mocidade tem, maior ainda, ou igual a dos pais nesse projeto, que precisa ser, vamos dizer assim, muito valorizado. Então, assim, é a transferência de responsabilidade, que é o que a gente vê, inclusive, na educação, de um modo geral. Né? O pai que leva, deixa na porta da escola, busca, mas não quer saber o que aprendeu, o que desenvolveu, o que foi falado. E tem, sabe, muitos que falam: eu estou pagando a escola. É. A impressão, e é uma cidade que não paga, então parece que a responsabilidade é maior. Não estou querendo, eu estou puxando a orelha só, porque, assim, às vezes é aquele pai que quer que o filho vá para a mocidade, mas é o mesmo pai que provavelmente não conversa sobre o que foi tratado na sala do tema de mocidade, porque aí ele terminou, vamos supor, no domingo, está indo almoçar, já esqueceu o assunto. Mas tem evangelho no ar para fazer e para poder conversar sobre o tema da mocidade, para fazer com que o jovem fale, sabe? E o evangelho no ar é uma coisa que é tão gostosa fazer, né? Eu tenho um exemplo muito legal, na casa do Felipe Halle, que é o dirigente da pré-mocidade, né? O tio Barbosa, ele é muito querido, né? E ele faz ele tem um negocinho de madeira assim com vários temas. Então, assim, além do tema que já vem pro evangelho, cada um sorteia um e cada um fala um pouquinho. Então, assim, obrigatoriamente, mas voluntariamente, você acaba falando de alguma coisa. Que tal falar sobre o que foi o tema da aula da mocidade, né? E o pai ter, porque a gente traz tanto tema atual do jovem que às vezes o pai não conversa a respeito daquilo que foi falado na mocidade. Tá aí uma oportunidade de conversar, sem transferir a responsabilidade. Ô Jorge, antes da gente ir para o momento, para os comerciais, é que o Aécio mandou uma pergunta faz tempo, eu não tinha visto, tá? E a gente deixa a pergunta aqui e para responder depois do momento espírita, ou se for, se achar mais rápido agora. Ele perguntou: o que dizer da falta de contato mais assíduo dos jovens com a família e com a religião diante do movimento direcionado ao esclarecimento espiritual das massas, com esse afastamento das máximas do Cristo? Então, o que dizer da falta do contato mais assíduo do jovem, talvez com a família e a religião? Isso, deixa o Pedro pensar melhor para responder essa pergunta, que aí a gente vai para o intervalo, ele tem tempo para pensar. Combinado. Tá bom? Vamos para o nosso intervalo com a música aqui do Carlinhos Conceição, Brilhe a Vossa Luz. Brilha a vossa luz. Devo partir, entregar pra Deus. Aconteceu, enfim, desencarnar dos restos meus. Morrer como vivi. Curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu. Acordar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus, a reencarnação. Posso voltar, recomeçar. Prova, expiação. Se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão. Meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. vossa luz, brilhe a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final. O que ficou, o que expirou, foi só veste carnal. E nem céu, nem inferno que não se construa. Conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia. Mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Construa conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia. Mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Estamos atrasados aqui pelo menos 35 minutos no nosso momento de Gigavale, mas o momento que nós vamos colocar aqui hoje é mensagem de um menino. Tá bom, Pedro? Depois você comenta ela aí. A mensagem de um menino. Ele tinha apenas 8 anos, contudo detinha a sabedoria das grandes almas. Era uma criança no corpo, mas seu espírito já se dera conta de que breve seria sua vida sobre a terra. Generoso como todas as almas nobres, a sua era a preocupação com outras pessoas. Como ficaria sua mãe sem ele, por exemplo? Quando soprou as 8 velas do seu bolo de aniversário e sofreu uma nova e grave crise que o levou ao hospital mais uma vez, Peter resolveu fazer uma lista. Era uma lista de alguns itens que ele desejava executar antes de morrer. Dos itens, constava encontrar alguém que se encarregasse de retirar a neve da frente da casa. E isso não foi muito difícil, porque um dos vizinhos disse que teria prazer em assumir esse encargo. E porque se preocupasse com a qualidade de vida de sua mãe, desejava conseguir de alguma forma que ela concluísse a canção que começara a compor quando ele nascera. Seria o reconhecimento e a consagração dela como compositora. Para si mesmo, 2 coisas eram muito especiais: morrer em casa, cercado de seus amigos, e colocar um grande mastro frente à sua casa, sinalizando que era ali que Peter se encontrava. Ele iria morrer e desejava que os anjos soubessem onde ele morava para o virem buscar. A mãe, descobrindo a lista e reconhecendo a sua importância, se esmerou e, mesmo com o coração a sangrar, concluiu a canção. Ela a chamou de o Salmo 151. Explicou que lera os 150 salmos da Bíblia, mas que nenhum deles traduzia a alegria que ela sentira ao dar à luz a seu filho. A dificuldade em concluí-la se dera em função da descoberta da enfermidade de que ele era portador e do pouco tempo de vida que teria. Todos os recursos possíveis foram empreendidos para que o convênio de saúde aprovasse cuidados ao pequeno enfermo no lar. E numa tarde fria, enquanto Peter se despedia da vida física, os amigos se reuniram para cantar junto com sua mãe o Salmo 151. Quando Peter deixou exalar o último e tranquilo suspiro, os olhos dos amigos se ergueram para contemplar a bandeira tremulando ao vento. E em todos os corações havia a certeza. A bandeira indicativa era desnecessária. Pela forma como suportar a enfermidade e as dores, como se preparara para a morte, pelo seu desprendimento e amor, os anjos sabiam com certeza onde estava Peter e o tinham vindo buscar. Existem espíritos que estão entre nós por pouco tempo. Especiais, destacam-se pela sua forma de ver e sentir a vida. Vêm e vão rapidamente. No entanto, a sua mensagem de amor é de tal forma forte, vigorosa, que deixam o aroma da sua presença indelével entre os que tiveram a ventura de com eles conviver. A sua lição é do amor que não se apaga, da bondade que se preocupa com o outro e da sábia resignação ante aquilo que não pode ser alterado. Pensemos nisso. São 9h40. Esse é o momento Gigavale e nós vamos pedir para o Pedro fazer os comentários sobre essa linda mensagem que nós ouvimos. Mensagem de um menino. Não sei se foi combinado, mas é Peter, né? É o meu nome em inglês. Eu acho que é uma mensagem muito bonita mesmo e que fala de uma coisa que talvez seja, para mim, o meu maior medo. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de como eu vou morrer, mas o meu maior medo mesmo é de não deixar um legado, de não ser lembrado por coisas que falam o coração. E eu acho que o Peter, com a mensagem que vem aí, você vê, né? Pensava-se muito em deixar algo para que fosse encontrado uma maneira de vir até ele no momento ali do desencarne. Mas diante da batalha dele, com a maneira como ele lidou com isso, né? Eu acho que ficou evidente aí que não ia ser muito difícil encontrar. E eu acho que o Jorge falou um pouco disso, você já comentou da questão lá do evento, e às vezes eu escuto isso, é bom massagear o ego, mas ao mesmo tempo é aquilo que faz a gente ter um conforto de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que pelo menos naquele dia você tentou fazer algo melhor. E quando eu escuto isso das pessoas dizendo que, poxa, que legal, você é uma pessoa que tem um carisma muito grande, você tem um coração, você é muito humano. Eu me pauto muito por isso, por senso de justiça. Então eu acho que também quero acreditar que um dia eu não vá desencarnar precisando deixar alguma coisa que vão me procurar. Eu acho que vão me encontrar, porque eu batalho todos os dias assim, para deixar um legado e para ser lembrado por aquilo que fala o coração. É justamente isso que Jesus pede para a gente, né? Exato. Deixar algum legado. Vamos encerrar no momento de Gavalho, Paulinho? Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui entrevistando o jovem repórter da Vanguarda, da televisão Vanguarda, aqui de São José, aqui do Vale do Paraíba e região, né? Não é só Vale do Paraíba, tem Atibaia, tem região Bragantina. Bragança, região Bragantina. O Pedro Melo, que também faz parte do movimento espírita jovem. Mas tem pergunta aí, Jorge, para... Rodrigo, vamos lá? Perguntas para mim. A pergunta do Aécio e a do Maurício. Tem duas perguntas aí, estamos em cima da hora, hein? Vamos lá. Tem sim. Estou abrindo aqui. Espera aí que eu estou... falando aí do Maurício, enquanto eu estou abrindo aqui do Aécio. Aqui, abri. É o seguinte... O que dizer da falta de contato mais assíduo dos jovens com a família e com a religião diante do movimento direcionado ao esclarecimento espiritual das massas, com esse afastamento das máximas de Cristo? Então, assim, a falta de contato mais assíduo do jovem com a família e com a religião. O que você acha disso? Eu falei um pouquinho a respeito disso há pouco, quando você fez a leitura de alguns comentários aí, e eu acho que é aquela questão, né? É a responsabilidade de todos nós, não é só do jovem, mas eu acho que hoje a temática aqui está exatamente em cima disso, essa questão de ficar se questionando do porquê que o jovem não está na casa espírita. Acho que passou da hora da gente se questionar e ir atrás do entender, né? Se questionar mais, acho que a gente já está trazendo isso de tempos. Eu acho que a gente precisa buscar entender o porquê existe então essa lacuna, né, de um jovem que está desligado do que ensinamentos de Jesus, né, e deixar esses ensinamentos também, porque às vezes parece que é tão distante. Eu sempre, enquanto eu estou na mocidade, eu sempre falava isso para os meus alunos, né? Gente, precisamos falar de uma maneira mais clara. A questão de você pegar ali o Redentor e começar a falar, às vezes cria um distanciamento do jovem, né? Jesus é o maior exemplo de bom comunicador, porque por meio de parábolas, que eu acho que hoje seriam por meio de um stand-up, e não precisa ser comedy, não pode ser um stand-up de boa contação de histórias, você vai conseguir traduzir isso de maneira tão simples para o jovem, para o adulto que seja. Então eu acho assim, eu acho que a lacuna maior está nas famílias que não conseguem manter essa alquimia, né, de sentimentos. Eu acho que as pessoas estão muito na tela do celular, muito nas telas, nada contra as telas, pode assistir a televisão, deixa de ver o jornal lá, mas eu acho que tem que ter um momento de união da família, assim. Eu falei da questão do evangelho do lar. O evangelho do lar não precisa ser uma coisa pedante, né, como o jovem às vezes, muitas vezes, critica. Eu acho que tem que ser um momento para debate, para conversa, sabe? O pai expor a opinião dele, o jovem vai para a mocidade, escuta a opinião de outros jovens ali. Então eu acho que assim, o que é burocrático talvez seja essa questão da falta de empatia que a gente está vivendo no lar, e essa questão de estar desligado das coisas do coração por conta do que é difundido nas massas aí. As pessoas estão ficando cansadas. Eu acho que, inclusive, as redes sociais, essa questão do momento de autoexposição, até isso acho que está ficando saturado. As pessoas estão começando a ficar cansadas disso. E aí eu acho que vai chegar um momento que chega no esgotamento, que você se expõe tanto a ponto de... Os seus pais não te conhecem direito, porque se eles quiserem te conhecer, eles têm que te ver através da interface da rede social. Tem jovem que vence isso, que o pai não sabe, fala: nossa, mas nem sabia que o meu filho, outro dia eu vi ela postando. Poxa vida, isso é preocupante demais, pai. Eu nem vi que a minha filha cresceu. E tem o pai que também. E também tem o jovem que vira e fala assim: poxa, eu nem sabia que o meu pai gostava disso. Ou eu nem sabia que o meu pai falava. Poxa vida, cadê eu sentar para ouvir uma música junto? Cadê eu sentar para conversar de uma experiência importante? Ir no cinema junto. Exatamente. Então, assim, eu acho que não está só na questão do movimento. Eu acho que é um movimento que a gente precisa pensar como sociedade mesmo, né? Está faltando um pouco de coração nas famílias, né? Eu sinto muita falta disso. Vamos para assumir essa responsabilidade, né? Também. Exato. A família não delegar para o jovem a responsabilidade da educação moral. Sim. A educação moral ela vem antes de tudo, porque você está numa aula, né? Você na condição de dirigente da mocidade, você está lá, né, para educar em termos de... na teoria, claro, explicando, exemplificando. Mas o maior exemplo que tem é dentro de casa, né? E não tem outra forma melhor de educar através do exemplo. E é sempre então, troca, né? Não dá para relegar, né? E o Maurício entrou aqui, Maurício Tomé, aproveitando nisso, ele entrou aqui e falou: ó, minha filha foi comigo no filme Kardec, né, que legal, tá passando nos cinemas agora, que foi lançado agora essa semana. E está firme na nossa doutrina aqui em casa. No entanto, eu não levei a Gabriela para a evangelização em mocidades. Por quê? Como expositor, me deparei mais de uma vez com evidente mistura de conteúdo espírita com proselitismo político de esquerda. Ligoso. E eu pontuei esses fatos em todas as vezes em que estive presente. Além de não levar minha filha, a mocidade parou de me convidar para ser expositor, já que os dirigentes são muito próximos. Gostaria de saber a opinião do querido Pedro sobre esses fatos e se isso pode mudar para o bem da doutrina. Se isso pode, não. Isso deve mudar. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui. Eu fiquei feliz que ele comentou do filme, né? Olha aí, na última pergunta eu falava exatamente disso. Olha aí os pais indo para o cinema, falando da doutrina e usando os bons exemplos que a gente tem aí do cinema, enfim, da televisão, né? A gente vê que as novelas tratam do assunto, nem sempre da melhor maneira possível, mas a gente tem que ver para qual público é isso. Mas de qualquer maneira, se isso gera o debate em casa, isso é incrível. É, ainda bem que ele não perguntou do filme, porque eu não vi o filme ainda, não tive oportunidade, mas já tenho ouvido algumas críticas positivas, algumas construtivas também, né? Negativa ainda nada, e acredito que nós não vamos ter. Agora, a respeito do que ele falou aí, a respeito da falta dos convites e do proselitismo político, que é extremamente perigoso isso, eu acho que jamais você, enquanto dirigente de mocidade, deva impor um pensamento político para os seus alunos. Talvez você possa até sim demonstrar sua opinião. É perigoso no sentido de, mas você é o cara que é o líder ali, e no momento que você dá a sua opinião, talvez você acaba formando a opinião do outro. Não, se a gente for falar de formação de opinião, a formação de opinião ela é pautada por mais de uma opinião. Então, se o aluno for apresentado a uma opinião só, é erro único e exclusivamente, talvez, daquele dirigente que quis impor a opinião dele, sem deixar de mostrar o outro lado. Eu aí vou fazer a minha defesa, no sentido de que eu tenho sempre a questão de ouvir todos os lados. Isso é uma coisa que eu me pauto pela minha profissão, né? Não dá para acreditar só em uma verdade, existem várias. E a gente está falando de uma doutrina que praticamente nasceu disso, de várias verdades, né? E de vários questionamentos. Eu lembro que dentro da mocidade, sempre durante a mocidade entrevista, eu trazia temas importantes da sociedade e eu queria ouvir a opinião do jovem. Só que o mocidade entrevista era com um jovem. Só que toda vez que eu fazia a pergunta, o jovem respondia, eu abria a pergunta para o restante do grupo. Alguém concorda? Alguém discorda? E só depois que a gente conseguia, com muito respeito, claro, ouvir a opinião de todo mundo. E era muito engraçado, porque às vezes terminava o dia, a gente ouvia do outro jovem falando, poxa, eu não tinha parado para pensar naquela posição desse jeito. Ou então, eu também não tinha ouvido uma defesa tão boa de uma opinião daquele outro jeito. E eu acho que aí sim a gente vai formar a opinião. Então, assim, imposição e viés político, eu acho assim, toda a ideologia acaba por estacionar você naquilo que você defende. Então, eu acho assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu posso dizer, sou jovem, leio muito, mas não sou aquela pessoa que fica em cima do muro. Mas me permito ficar em cima do muro quando eu ainda não tenho a opinião formada. Acho que eu preciso ouvir mais pessoas a respeito de tais temas. E eu acho que é isso que eu sempre apresentei para o jovem, pelo menos eu enquanto dirigente, tendo todas as minhas convicções, mas era aquela coisa, o meu time de futebol, as minhas crenças, as minhas opiniões a respeito de algumas coisas, sempre eu deixava em casa e eu levava só os bons exemplos. Porque ser bom exemplo é difícil, né? Às vezes o jovem vai ali buscando você, querendo, né? Eu quero ser igual ao Pedro. Eu falava, não queira ser igual a mim. Mas talvez tente ser igual aos meus objetivos, que é buscar sempre pelo senso de justiça, sempre entender de todas as questões. Então, assim, Maurício, parabéns pelo que você está fazendo com a sua filha, mas quero acreditar que você vai conseguir levar ela de volta aí para a pré-mocidade, para a evangelização e para a mocidade também. E por favor, faça um apelo aqui, um convite aos meus colegas dirigentes. Sei muitos que têm algumas convicções políticas aí, mas gente, podemos até levantá-las, mas levantá-las para que a gente possa debater junto e construir uma opinião e deixar que o jovem forme isso junto e não sozinho. Acho que legal. Respondi, né? Uhum. Legal. Rodrigo, você quer falar mais alguma coisinha rápida aí das pessoas que passaram a informação para a gente, que já falta 7 minutos para a gente encerrar. Deixa eu só inverter aqui a câmera. Quem entrou aqui também foi a Beatriz de Paula Porto. Ela manda, bom dia, queridos amigos, como é bom ver e ouvir o Pedro, jovem engajado e seguindo a sua missão de alma, despertando os jovens para os valores espirituais. Jesus abençoe sua jornada. O Birajara entrou aqui também, amigos vencianos, algo a pensar, não seria o distanciamento dos pais com os filhos que os faz dispersos do caminho espiritual e despertar da consciência? Foi exatamente aquilo que a gente estava comentando aqui. A Claudinha Ribeiro, Patrícia, manda bom dia. Gostaria de saber se tem cursos para evangelizadores em vista. Tenho muito interesse em fazer, já sou voluntário e quero buscar mais conhecimento para envolver nossas crianças. No caso de dirigente de mocidade, se tem curso, eu acho que é isso que ela quis dizer também. ou evangelização infantil também. Não sei se vocês têm... Vou pedir para que a Amanda mande para vocês. Isso. Aí assim que abrir o cronograma, é feito um calendário. Né? Isso. É. Eu vou falar com a Amanda, se assim que tiver, vocês podem no próximo programa divulgar. Com certeza. Pedro, se alguém quiser a sua presença no Centro Espírita para palestra, para bater um papo, você está disponível ou você tem limitação de tempo? Eu tenho uma limitação de agenda aí, por causa até do curso que eu estou fazendo, dia de quinta à noite, então é uma quinta sim, a cada 15 dias. Mas assim, eu sempre trabalho de manhã. O pessoal do Anjo Ismael tá reclamando pra caramba dele, tá querendo denunciar ele. Ele sumiu de lá. Eu vou voltar, Ele é preletor do Anjo Ismael, mas sumiu de lá. Não, o ano passado foi bem difícil também, porque eu tive algumas lesões assim que me impediram, inclusive, de deslocamento. Mas eu tô à disposição sim. A gente combina o horário, sempre manda, a gente conversa. Depois você convidou ele para ir lá para Sacramento, para aquela região. Ele, quando sai de férias, vai lá conversar com a. Com a Cecília Malan lá em eu tive Londres. É que eu tenho família lá, viu? Não é porque eu sou chique, né? Não, mas isso ele já fazia antes, né? Já ia antes. Não, porque ele mandava. É. Todo dia ele mandava. Agora eu estou no Palácio, não sei do que, agora estou com a Cecília, aqui. Correspondente da TV Globo no Rodrigo, mais alguma coisa? Eu achei que uma informação do Luiz Eduardo, o Luiz Eduardo, que é o presidente da USE aqui. Sim. Ele está colocando, os jovens estão presentes sim no Centro Espírita Divino Mestre. A maioria dos dirigentes de cursos tem menos de 30 anos, nas reuniões públicas e mediúnicas, um grande número de participantes também tem menos de 30 anos de idade. A Semana da Família, que ocorrerá em julho, foi totalmente organizada pela Mocidade Espírita. Então é interessante, Eduardo, legal. Mas é exatamente isso que ainda a gente mais sendo coloca. Semana da Família, né? Porque tem outra crítica que a gente coloca no próximo livro aí, que é o bate-papo dos jovens, e eles estão conversando com o pai Joaquim, e a Marcela questiona, qual a recomendação que a gente poderia passar então para os dirigentes de movimentos, né, sobre essa integração com o jovem? Aí ele coloca, como simplesmente para a mocidade ou para grupo de jovens, como acontece atualmente. Então, você tem que trazer o jovem para casa, não é só para a mocidade. Fica, né? Essa coisa de cada um no seu canto. Exatamente, senão fica separado. É, então, essa colocação é muito interessante que ele coloca. Aí ele faz um questionamento. Quantas vezes você já presenciaram um jovem proferindo uma preleção ou uma palestra em um centro espírita? Quando a gente falar, o Pedro vai lá e faz um monte de preleção nas casas espíritas, faz tudo. Talvez o Pedro não esteja sendo convidado para fazer preleção na casa espírita porque é da mocidade, é porque ele é comunicador. Todo mundo, ele é visual, todo mundo sabe quem que ele é. Então é fácil chamar o Pedro. Eu quero chamar o Antônio, que ninguém sabe, que ninguém vê na televisão, que ninguém vê, que é lá da mocidade. É esse cara que tem que ir. Chegar. Sim. E a gente saber o que ele faz, e ir lá. O Pedro tem que ir, todo mundo quer. Todo mundo quer. E chega lá, enche de moça bonita para ficar olhando pro Pedro, né? Mas você fala que o meu fã-clube é da turma dos a turma da terceira idade é mais ainda, né? Então você chega lá, tem o pessoal acima da terceira idade, quando o Pedro vai, tá cheio lá, tudo para tirar fotografia com ele. Pelo menos não tem maluco, né? O meu só tem maluco. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Sanatório lá de Beira. Chamar esse pessoal, é da mocidade, olha aqui. Vocês vão fazer parte da lista de preleção também. Quem que é que tem, quem se comunica, quem fala? Esse pessoal começa a fazer parte da lista de preleção. Vocês conhecem muito jovem que participa da... Vocês conhecem, ele pergunta, vocês conhecem algum jovem que participa da diretoria das diversas casas espíritas? O cara está lá a vida toda na mocidade, nunca vai para cima. Nunca é diretor da casa espírita, certo? Existem exceções, eu não estou falando. Isso aqui teria que ser a regra, claro. Né? E nos encontros promovidos pelo jovem, onde nós podemos verificar de fato os desejos e as ideias dos mais jovens? Onde os mais velhos veem isso? Vocês veem a participação maciça de adultos e dirigentes dos centros espíritas nos movimentos do jovem? Não vê ninguém. Você faz aí na aliança, você chega lá, tá os idosos lá só para dar paz. Para dar paz no povo. Depois vai todo mundo embora para casa. Então, você não vê ali participando para saber o que esse pessoal está pensando, o que esse pessoal está falando, o que a gente pode agregar aqui. Então, são só alguns pontos que eles colocam assim, se na sua casa não estiver acontecendo isso, tem alguma coisa errada. Você não vai dar continuidade nas coisas. É isso que eu quero colocar aqui, mas já está na hora de acabar. Ó, 9h59, né? 9h59. Aniversariantes e sorteio? Isso, você já mandou aqui para mim? Agora, que você não colocou, você colocou o sorteio, mas quem que é o jovem aqui para sortear? Lembra? Que um Nenhum era dos jovem. Dois. Nenhum? É. Então não vai ter jeito, vai ser os dois, vai ser quem chegar lá. Os jovens estão dormindo agora. São adultos com espírito jovem, eu tenho certeza. Vamos lá pro sorteio, atenção, né? Música de sorteio, tem que ter, né? Tem jeito. Sorteados aqui dos dois CDs, então, são Ademir Pereira e o Antônio Sérgio Ribeiro. Ademir Pereira e Antônio Sérgio Ribeiro. Então vocês podem comparecer a partir de amanhã lá na Livraria Casa do Caminho e retirar lá os seus CDs, né? Livraria Casa do Caminho, que fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, no Jardim Bela Vista. A partir de amanhã, às 13 horas, só pega lá com o Mário Vinho, com o Mário Vinhas, né? Escolher lá o CD lá do Momento Espírita. Aí, então, o nosso ouvinte que está escutando, que ele que doa, então a gente vai se condicionar, então, que sejam dois CDs do Momento Espírita, tá bom? É, vamos para os nossos aniversariantes? Rapidinho também. Parabéns para você, você. Quem fez aniversário ontem foi o Mário Vinhas. Ontem nós cantamos lá na Casa do Caminho, o Grupo Castelã. Foi legal, né? Tava tendo reciclagem lá, e aí nós fomos lá cantar também pro pessoal com o Grupo Castelã. O Mário não tava lá não, porque era aniversário dele, ele tava passeando, né? E ontem eu fiz 51 anos de casado. Isso eu tinha falado semana passada já. Também. Eu acho que repetir duas vezes já é muito sacrifício pra Regina escutar isso. É muito sacrifício pra Regina. Ainda bem que ela não escuta o programa Vence Pedro, porque senão ela fala, pô, o pessoal ainda tá falando do meu casamento ainda. Né? Deixar um abraço pro Mário Vinhas, tem uma das aulas de Judas da Escola de Aprendizes do Evangelho mais incríveis que eu já presenciei na minha vida. A Fernanda Rodrigues do Paulo de Tarso faz aniversário hoje. Hoje é dia 19, né? 19. Hoje. Quem faz aniversário hoje também é nosso grande amigo Edson Barbosa, do Recanto de Luz de Mancheila. O Edson está fazendo aniversário hoje também. Um grande 60, abraço para o Edson. 60 então, anos, eu acho. 60. 60. 70. 60. 60. Ah, 60. O Edson é novo, é. 60. 61, alguma coisa assim. Não tenho ideia, mas é mais ou menos essa idade, né? 61. 61, é. 60, 61. É, dia 20, quem faz aniversário é o Aderc. Falou do Aderc Rocha, lá do Paulo de Tarso. Exatamente. Dia 21, a doutora Rose Nascimento. Doutora Rose faz aniversário. Dia 24, a Maria Aparecida Haddad, a Cida Haddad, aniversário. Dia, Cida Paiacinha. É. Dia 25, a Estela, da AME, a Estela lá da AME. Dia 25 também, a Nath Araújo, do Paulo de Tarso. E é quem a gente tem aqui na mão agora para falar dos aniversariantes. Paz e alegria em todos os corações, é o que desejo o programa Vivência Espírita para vocês. E eu já estou atrasado aqui, vou dando tchau para vocês. Eu também quero agradecer a presença do Beto, do Silvio, da Graça e do Paulinho no dia de hoje. E convidando também a Graça para a nossa prece de encerramento. E o Rodrigo... Rodrigo tem quem? Ele é o último a falar. O Rodrigo está deixando de trazer aqui o Francisco, né? Ah, o Francisco... E a Camila. Eles estavam trazendo muito o Francisco aqui. O Francisco não pode ficar no meio dessa poeira aí que está aí, não. Daqui a pouco o menino fica doente, é essa poeirada aí. Entendeu? E... Sabe que depois que a gente casa, a gente não manda em mais nada, né? É. Poxa. Ah, é assim? É assim. Eu queria trazer, mas não deixaram. Não, o negócio está dizendo aqui não. Que sempre foi assim. Lá. Vamos lá. Rodrigo. A culpa de quem mesmo? Das estrelas? Isso, da Rodrigo, é pra você encerrar. Então tá bom, vamos encerrar aqui. Agradecer a todos os ouvintes que participaram, entraram aqui com a gente. Agradecendo a audiência de todos vocês que participaram. Ah, e comentar também, o Rui gosta dessas estatísticas. A gente faz um mês que a gente entrou numa plataforma nova de podcast, né, que a gente entrou para experimentar. E o mundo inteiro agora está ouvindo, e ela que disponibilizou para o Spotify e para o podcast do iPhone, quem tem a maçãzinha aí, que é o WeCast, entre outros. E em um mês tem mais de 4.600 pessoas ouviram os programas do Vivência Espírita através dos podcasts. Então em um mês teve bastante gente que ouviu através dessa plataforma. Então agradecer a todos a vocês que estão escutando o programa Vivência Espírita e participando também aqui no YouTube Live. Desculpa novamente que a gente não pôde ler as mensagens de hoje. Então até o próximo programa às 8 horas. Só dar tchau ao Pedro também. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e espero voltar muito em breve aí contando projetos novos aí da mocidade, que a gente tenha diminuído essa lacuna aí. E a gente vai passar para a Graça fazer a prece de encerramento aqui para a gente. Vamos nesse momento, mais uma vez, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Divino Mestre, por essa manhã de tanto esclarecimento. Vamos nos lembrando que a família é a célula máter da sociedade, portanto temos que prezá-la e lembrar que os filhos também precisam ser educados na forma espiritual, não importa qual seja, mas é responsabilidade dos pais e só mostramos através dos exemplos. Vamos lembrando também que hoje o assunto foi a mocidade e que essa mocidade seja dirigida para fazer esses trabalhos, porque Kardec também trabalhou com as adolescentes que fizeram os primeiros trabalhos de mediunidade. Portanto, gostaria, Senhor, que os nossos dirigentes lembrassem mais disso e levassem os jovens a trabalhar mais para Jesus desde cedo, porque nós estamos indo e eles é que vão assumir as tarefas dessa doutrina maravilhosa e consoladora. Todos somos responsáveis, por isso Jesus disse: ide e pregai. Então, que fique aqui o meu recado a todos que têm responsabilidade para levar essa doutrina adiante, porque ela não é uma religião, e sim o destino de todas as religiões. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Olha meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não deu céu, nem deu mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão, nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim, mas a vida vai além de tudo. Não termina aqui, não terá fim. Faça da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão? Para que sofrer?